Super Robot! Super Robot! Super Robot! Super Robot! Super Robot! Oh! Começando a sua 224ª edição, nessa semana vamos falar do jogo mais de nicho, nichoso, japonês, robozinho, Gundam Evangelion bolado, Super Robot Tyson Wars, na versão ocidental. Nessa semana aqui comigo, eu sou o Ilapso. Qual robô eu seria, Daigo? Fala um robô pra mim. Caralho. Eu sou o Uchiu no Pai Votou. Caralho. É, então você agora. Ele seria o Geta Robô, pô. E se a minha namorada fosse cantora, ela poderia cantar a música do Macross. O Atashi no Kare wa Pai Voto. Meu namorado. Ah. Aqui comigo nessa semana tem o Daigo! É, cubo, seta, sei lá. Golpe de robô, Daigo. Storm! Sun! Cara, eu vou completar isso, não, que esse grito é foda. É, porque sua mãe vai reclamar aí, daqui a pouco dormir. A pessoa ali. E contagem aí. Temos o Goku Gustavo das Trevas. Baculet Godo Pinga! Caralho, esse Goku Gundam, cara, que delícia. O Rictus! Zankantou Inazuma Juroku Otoshi. Eu espero que seja do Zenga, senão você... Isso parece um chute do Capitão Tsubasa, cara. Parece, né, cara? Temos o nosso glorioso Léo Chanchas, do GIF. Será no quê? Roqueta Punk! Acho bom. E pela primeira vez, a gente tirou mais uma carta da manga aqui, um amigo nosso que nunca tinha gravado. Vai gravar agora pela primeira vez, depois de 6 anos, depois de 350 anos. Chamado do dever. Seja bem-vindo, Cláudio. Aê, Geta Beam! Nessa semana vamos falar de Geta Beam, AT Field, Rocket Punch, Cacete A4, Original Generation, Jump Project, Gong, não sei o que, Godfinger, MX, God Shining Foda-se, Caralho A4, Grandizer, Zambo 3, Messias de Ferro, Hagane no Messiah, Caralho A4, depois dos Hagane no Ximenes. É um Ximenes de Ferro, enfiaram um ferro no Hong Kong. Ao toque de 5 capas de Playboy, inesquecíveis gravação de leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, Feiticeira 99. É o Barramalho! Marisa Hort, 1997. Eu acho que foi 7. Já foram 3, né? Eu vou falar aqui agora. Sheila, boa, fala. Sheila. E eu vou fechar aqui, você vai concordar. Ellen Roche, 2001. Ellen Roche, 2001. Gravação de e-mails do baixofrentesoco.com, edição 224. Não, você que manda nessa porra, não sou não, fala aí você. Agora, retomando o controle desta jossa, sim, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, esse programa é o Basto de Jogos. Edição 224, que é sobre a 223, que foi, eu não lembro mais. Nossa, espere, foi reviews, foi jogos em revista nessa bosta. Meu nome é Daigo, ao meu lado está... Carlos Pivoto. Oi. A gravação de áudio tá ruim, porque aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu batendo no Daigo, ó. Do lado aqui. Agressão. Esta será uma leitura de e-mails gravada ao vivo, portanto o Cássio se fudeu, nem deu pra chamar o cara, foi mal, Cássio, desculpa. Se bem que você, conhecendo bem a sua pessoa, você vai dizer um foda-se, e é isso aí. Também não deu nem pra eu tirar o microfone de verdade aqui do armário, que tô com preguiça. Deixa eu olhar o primeiro aqui, olha só, aqui é o Lone Player escrevendo: parabéns pelo episódio, eu gosto bastante do formato O Que Estou Jogando. Me chamou a atenção quando falaram sobre a lenda do herói. Citaram acusações de plágio pelo simples fato de terem usado o sprite de um monstrinho do Wonder Boy. Em defesa, o cara que falava sobre o jogo disse que havia diferenças entre homenagem e pura e simples cópia. Poderiam evidenciar essas diferenças? Ter um chefe com o mesmo comportamento do Storm Eagle do Mega Man X é plágio? O cenário de desenvolvimento de jogos do Brasil sofre de algum tipo de falta de criatividade ou originalidade? E Odalus, Chroma Squad, Horizon Chase, não digo em questão de qualidade e diversão, mas na ideia do jogo mesmo. Se o jogo é bom, ele é bom. Mas se o jogo é brasileiro, a tendência é analisá-lo de forma mais branda e relevar alguns aspectos, tendo em vista toda a dificuldade encontrada por aqui. E por fim, poderiam falar um pouco sobre Cthulhu versus Papai Noel, só porque o dono não tá aqui hoje. Que merda, né? Mas tudo bem, abraço. Primeira coisa, se o chefe tem um chefe do alguns chefes do Lenda do Herói que tem realmente um comportamento parecido com coisas que a gente já viu por aí. Mas até aí quem não tem? Nada se só tem 7 tipos de filme, de jogos, e já fizeram todos eles. É, sobre abrandizar ou não, a coisa, quando a coisa brasileira, pode ser que exista, mas isso não quer dizer que não exista de outros lados. Aquele jogo Broforce, ele é completamente baseado em filmes de ação anos 80, né, em todas as coisas que a gente, enfim, cresceu vendo, e nem por isso a gente pega no pé necessariamente desse jogo. Outra coisa, o Zombicide, todos os personagens, é jogo de tabuleiro, mas foda-se, todos os personagens de Zombicide, eles remetem claramente a alguma caricatura atual, trocada de contexto, colocada no contexto do zombicídio, mas você tem o Michael Douglas no Dia de Fúria, você tem o Heisenberg do Quebrando Mal, e tem um monte de coisa. Tem o Leon, né, tem o Jean Reno no Zombicide. Tem o Will Ferrell do Âncora. Tem todo tipo de coisa. Então a coisa do plágio e da homenagem, hoje em dia, é um limite muito tênue. É uma linha fina, agora mais do que nunca. E por fim, sobre... Enfim, acho que pode ser brasileiro, tem só o fato de que a gente vê mais o jogo brasileiro, quando ele vem com esse aspecto de homenagem, um aspecto de resgate de algum valor retrô. A gente vê mais os jogos brasileiros com essa perspectiva do que os de fora. Todo jogo brasileiro, quando sai e tem algum destaque, o destaque meio que vira um evento, né? Pelo fato da gente ainda ter uma indústria carente, né? E todo esse tipo de coisa. Então acho que isso aí faz diferença mesmo. Por fim, o Cthulhu vs Santa Claus é um jogo, é um runner, é um auto-runner, não é um gênero novo, né? Então se for botar nessa conta, não tem nada de original. Mas ele é... O pessoal na Dunsoft, não. Da Dagon. Fez um jogo bastante difícil, tem um modo impossível, que, enfim, não joga, você vai perder, é de sacanagem mesmo, é pra você perder, tô dando spoiler. E você vai enfrentar Cthulhu e vai ao longo de incríveis cenários, que eu não sei quantos são agora, vou chutar, sei lá, 12, 17, número primo qualquer, 23, vai... perseguir, mas depois eu mudei pra número primo. No começo era 12, não, de fato. Tá? E aí você vai enfrentar o Papai Noel numa incrível disputa entre o mal e o bem, não necessariamente nessa ordem. Tá custando acho que $1, o preço fica em dólar na Play Store, na Apple Store, mas isso hoje em dia já tá menos caro. Talvez seja 99 centavos, eu não sei, teria que verificar agora, mas é barato. É o preço de um cafezinho, como dizem os analistas econômicos da televisão. Então acho que vale a pena aí dar uma conferida, jogo do nosso querido Senhor da Eternidade, é muito bom, é muito bacana, e tem também toda a suíte de jogos da Dagon Studios, que fala sobre o Cthulhu, é o mascotinho deles, é muito bom, é muito legal. E breve tem o Elder's Chef, vai sair. Eu não sei se o nome é esse, não sei se podia falar, mas agora falei, foda-se. Próximo. Trouxe o Lazer, os próximos, já vem esse rapaz que já nos pede uma coisa difícil, que é bolar um nick, por quê? Porque é um viado, é uma... Né? Puta que me... Inflável. Vejam bem. Influp. Amigos, eu não tenho nick de CS, nunca joguei esta merda na minha vida. Senhor diferentão. E aí está o seu nome, sua bichona. Você é o senhor diferentão. Só você. Não gosta de contra-terrorismo. Deixa eu ver. Gostaria de agradecer por sempre alegrarem minhas idas e vindas de ônibus para o trabalho, minhas lavações de vasilha, Tengu manda um abraço, e banheiros nunca mais foram solitárias, graças ao podcast de vocês. Dinheiro, pague-nos no Patreon. Justo. Gostei muito da análise do Ninja Inimigo de Fire Emblem Fates. Eu tenho o Awakening aqui, mas até hoje não tive tempo nem paciência para jogá-lo. Mas depois de ouvir vocês ele falando sobre os últimos jogos da série, deu até vontade de dedicar um tempo para o jogo. Vendo que o Ninja Inimigo gosta muito de chachata RPGs, venho através deste e-mail pedir humildemente que façam um cast falando de Etrian Odyssey. Caralho, você não podia ser menos obscuro se tentasse. Que coisa divertida. Pode jogar agora, Dad, 3DS. Ih, merda, pior que eu posso, né? É o 4, acho. Mas eu quero? Eu não sei. Pior que eu quero. Se possível, a série Untold, que dá mais pano para manga, pois é uma história mesmo que rasa, com personagens bem cativantes. Uma coisa que eu acho que os loucões aí vão gostar é a dificuldade dos jogos da série, em que morrer vira rotina. Mesmo jogando com uma boa estratégia bolada. Peraí, ou ela é boa ou ela é bolada, decida-se. As várias classes, árvores de evolução, combinações de times possíveis. Os inimigos, possibilidade de item drop diferente conforme nós executamos os adversários. Side quest, sistema de mapeamento manual. Caralho, como assim? Ufa, é tanta coisa bacana em um juego só, que deu até vontade de ligar o 3DS agora. Acho que vão gostar muito do Gummy. O objetivo do meu e-mail era mais esse mesmo. continuem com um ótimo trabalho, né? Vai acompanhando a MV, vai, segue na cena do Estocolmo aí. Que tudo em suas vidas dê certo, que caia uma chuva de tchatchatas para cada um de vocês. É um abraço. Devolvemos o abraço ou quebrar a sua coluna, seu filho de uma... Enfim, acabou-se essa curta leitura de e-mails. Não acabou, não. Acabou, não? Acabou, não. O quê? Acabou, não. Caralho. Eu te enganei, de propósito. De propósito, eu te enganei. Uma alegre, né? Ah, Silver Paradaigo aqui. Olá, senhores dos e-mails. Silver aqui. Desses reviews, já joguei 3. O único que é meio difícil de eu jogar seria o Phantasy Star. Pelo review do Daigo, o jogo me lembra Monster Hunter. E, sendo sincero, não curto muito jogos desse estilo. Então, é babaquice minha mesmo. O ninja inimigo esqueceu de dizer que no Fire Emblem, conforme libera os diálogos dos personagens no nível CBA, quando forma dupla com eles, você ganha status adicional. E devo dizer, virei um colecionador de Fire Emblem. Quero todos os jogos originais e nas suas caixinhas. Nem preciso dizer o quanto isso vai me foder. Sabe. Né? A lenda do herói é fácil falar bem, mas falar mal? Parece que ninguém quer falar mal por ser brasileiro. Peraí, eu vou ler isso com a entonação certa. A lenda do herói, falar bem, é fácil. Mas falar mal, parece que ninguém quer. É bom que chova, mas quem chove, quando chove, quem tá na chuva se molha. Ninguém quer falar mal porque é brasileiro, etc. Eu chamo isso de viadagem. O jogo é legal? É. Tem seus problemas? Muitos. Ou até alguns. Como não sei se leram o meu e-mail que falei sobre o jogo, ele veio igual o Street Fighter V. Toma aí essa porra e vamos arrumando conforme o tempo. Sinceramente, eu acho muito ruim isso. Não ouviu o programa, porque eu falei exatamente isso. Sobreconto. Eu sou a favor de um cast sobre sobreconto. Sobreconto. Jogo muito bom esse sobreconto. Excelente trabalho para 3 pessoas o sobreconto. E sendo bem honesto, eles sim fizeram algo honesto. E com pouco dinheiro, diferente da Lenda do Herói, que arrecadou o quádruplo do dinheiro e não chega 1/3 da grandiosidade de sobreconto. Esse sim, um jogo honesto, feito por gente honesta. Sei que ambos os jogos são bem diferentes, mas só queria dizer que poderia ter sido melhor. Não sei se foi por falha ou dos Castro Brothers ou da desenvolvedora, mas o jogo anda passando por bastante atualização. No cast do Sobreconto, caso um dia venha, vão ter que falar sobre o WD Gaster, hein? Bom, senhores, boa noite até. Palavras da semana, quais são? Undertale, honesto. Bela. Bela recatada do lar. Boa, bem lembrado. E não acabou, tá? Eu te digo que não acabou, porque por fim, nós temos aqui Loop Infinito. Fala aí, galera. Aqui é o Loop Infinito. Mandei esse e-mail para dizer. Daiguinho, seu lindo. Fui. Vagabunda. Apanhou, agora acabou. Puta, que isso. Então fala isso. Agora sim. Agora vai. Agora que acabou esta zona, siga em frente para ouvir o nosso belíssimo programa. Robozinhos, muito robozinhos. Ainda bem que nós conseguimos deter o Goku para que ele não fala só de Ganda o tempo todo. Robozinho. Agora, meu caro Carlos Pivoto, o senhor teria algo edificante para nos dar esta semana? Saiu a Playboy nova, pega aí pra gente, por favor. Saiu a Playboy nova com Luana Piovani. Pera aí, não vou dar opinião sobre a Playboy não, que vai dar opinião, pera aí. É da hora, gostei dessa ideia. Aqui, amor, sua opinião sobre a Playboy, não? Não, minha opinião é que ela é linda e tá tudo lindo. Isso aí, arrasou, piada. É isso aí, velho. Playboy nova, da editora nova aqui da Playboy, que eu não sei qual é, abriu, parou de publicar em dezembro com aquela mulher que ninguém sabe quem é, né? Olhou, botaram um copo aqui, cara. Quem botou um copo sobre a Playboy? Caraca, cara. Aí, a revista tá custando um valor aí, 20 conto, ainda mais caro que a outra. Não tem nudez frontal à torta direito, igual antes. É como que antes também já não tava tendo tanto, né? Editora BBB Entertainment. BBB... Tinha nudez frontal, torta direito, ou tinha alguma depilação polêmica? Pode crer. Nice. É verdade. É BBB Entertainment? Uh-huh. A Playboy Brasil Entertainment. A editora é só pra isso. Então tem a Luna Piovani, também tem o porra do Chai Suede aqui bem logo no começo. Propaganda de sapato. Pessoas aí da redação, provavelmente. É a equipe antiga. Tem aí a... Ah, não. Os fotógrafos eram convidados, né? Não vai ter aí a Alton Sonitsen, nem o aquele fera lá que tirou metade das fotos. Qual é o nome dele mesmo? Tirou todas as fotos. J.R. Durá. Então, tem a Playboy nova aí, da Luna Piovani. Tem bastante entrevista com a própria capista. E ela é flip... Como é que você fala? Flipbook, né? Você vira do lado contrário na outra ponta. Quase nada, É, mas tem uma tal de Verônica Zardo aqui. Da frente à caçamba. Um termo bem meia hora, bem garota da hora. É o lado vulgar, diria eu, da capa. É, mas é bem pouquinho. Ah, é propaganda da Renault. Viu? É propaganda, fantástico, que conceito. E no final tem umas coelhinhas aqui. Essa coelhinha, eu não sei quem é. Mas é propaganda também, é propaganda. Olha que conceito, cara, tudo propaganda com coelhinhos da Playboy. Parabéns, então parabéns aí a Playboy nova, não vou mais comprar, já dei R$20 pra você. Acabou a mística, agora já entendi como é que funciona. E é isso aí, foi a edificação da semana. É isso, essa foi nossos 2 centavos de sabedoria para o mundo. E vá de retro. E em nome da Constituição, da minha filha, da minha família, eu voto não. O que foi? Eu falei que não. Vocês, eu tô fazendo o futuro. O voto é pelo futuro, amor. Pelo futuro. Então é isso aí, gente. Curiosidade de sexta. Hoje completa 171 dias que um processo contra o deputado Eduardo Cunha se arrasta no Conselho de Ética da Câmara. É isso. Recorde, hein? Nunca teve tanto tempo um processo assim na Câmara como o desse cara. Parabéns, então. 171. É isso, sem mais, até mais. Até semana que vem. Acabou-se essa leitura. Como disse antes, siga de reto para o programa. Seja feliz. Ouça a música do Prince. Aproveita aí que o cara faleceu para poder ouvir a discografia completa. É um lance triste, mas assim é a vida. Logo mais, tem mais. E até. Diversão na vez! Portanto, vai fazer 25 anos agora. Esse programa vai ser lançado bem perto do aniversário, vai ser no dia 22. Então, no 20 de abril de 91, lá no Japão, na terra de Wado Ludo, que não está neste momento entre nós, por motivos de fuso horário, foi lançado pro Game Boyzinho o primeiro Super Robot Tyson. E aí era Tyson mesmo, porque essa porra nunca nem viu a luz aqui do outro lado do meridiano de Greenwich. Agora que foi relançado, não viu? Nem agora que foi relançado. E aí, desses 25 anos, a gente tem aí dezenas, eu não sei exatamente quantos, pra caralho, é um número bom, de jogos nessa franquia. Aí alguns agora já foram lançados aqui no Ocidente, outros não são, nem provavelmente nunca serão, são muito... Tem alguns a caminho. Nebulosos pra isso. Então a gente tem aí uma vida e 2 décadas e meia de Super Robot Wars. Taigão, Ritos, Claudio, Goku, Léo, o primeiro aí que grita mais alto. Como é que começou essa franquia, né? Como é que era aí esse primeiro jogo que ainda não tinha Evangelion, portanto era uma merda. Porra! Né? A quem diria, não? Que raio de critério é esse, que critério cara? É esse, que né? Que pariu do caralho que é esse? Mas esse primeiro jogo só tinha Gundam, Getter e Mazinger, né? Exatamente. Sim. E algumas explorações fora os 3 principais. Tinha ali F-91, tinha acabado de sair, tinha GTG. Tinha tipo os Gundams, Gundam, Getter e Mazinger derivados, né? Tipo, Mazinger e Great Mazinger. Mas o Gundam sempre é a trindade, né? A trindade de Gundam, Getter e Mazinger. As 3 séries mais importantes, até certo ponto que agora tá rolando muita violação nessa merda. Eles lançam o jogo tem que ter pelo menos as 3 séries. No mínimo. Só que não, né, filho? Ultimamente não tem sido assim, mas. Já quebraram isso há muito tempo. O lance é que assim, todos têm Gundam. Isso. Eu acho que não tem nenhum Super Robot que não tem Gundam. Algum Gundam, pelo menos. Essa é uma afirmação justa. É Getter e Mazinger que estão se fudendo. Como era aquele outro jogo, aquela outra franquia que era Ultraman, Kamen Rider e Gundam, que era um beat'em upzinho? SD Great Battle. Great Battle. Ele é muito antes ou depois de SDT? Mais ou menos a mesma época. É depois? Não, eu acho que ele é um pouco. Depois, pra Nintendinho ainda? Eu não lembro mais. O primeiro é pra Nintendinho, sou o quê? 100? Deve ser antes, então, um pouquinho. Deve ser antes do SRT. Acho que eu sou o quê? 187, tinha Giban? Caralho, que delícia, hein? Que delícia, cara. Que delícia, cara. E no mesmo ano já saiu o segundo Super Robot Wars, né? O Second, que o nome é esse, nome criativo pra caralho. Que é o jogo de Nintendinho, né? Do Famicom. E aí esse cara já tem umas inserções, né? Tem Cybuster e o caralho A4. Já. É, isso aí é do Cybuster. Já começaram a botar vale originais. Já começaram a colocar original, né? Uhum. Aí a gente vai entrar no conceito de original primeiro. É. O lance é muito feio porque eles criaram... Pera aí, porra, deixa o Léo falar, o cara tá meia hora aí querendo falar. Seus mal educados, caralho. Porra. Eu tô querando fazer um comentário... Deixa o cara comentar, é edificante, porra. Cara, porra. Fala aí. Vai tocar a atenção de todo mundo. Não, pô, vale a pena mencionar que, tipo, se eu não me engano, o primeiro jogo, ele era tão protótipo que ele não tinha nem história própria, né, cara? Ele meio que tinha, mas ele meio que aproveitava, eu acho, que daquele OVA, né? Do Great Mazinger versus Get Robo, o vilão da. Mas ele não tinha muita história, era só cada um por si, ali, cara. Era igual o Get Robo. Vilão. Ele não tinha história mesmo, mas a história implícita, a história do manual, era a história do. História do manual, isso é importante. Não tinha uma narrativa no jogo, é isso? É, não tinha uma narrativa e a narrativa, tipo, implícita, ela era chupinhada de um OVA, cara. Tipo, realmente não... Tipo, é a mesma parada do Great Mazinger com o Get a Robo, com o Gundam jogado no meio. E... O Psycho Roboto Gundam. Não, esse é todo mundo junto. É, eu entendo que isso é uma coisa que depois se repete em outros jogos da série, né? Onde algum aspecto, né, do roteiro de alguma série de mecha é introduzida dentro do jogo de forma um pouco adulterada, eu diria assim, né? Algumas até pra melhor. Vamos chegar lá. Falaremos sobre isso, Shinji. Algum desses jogos faz isso exatamente com Evangelion, né? Acho que eu vi o Cloud ou o Goku jogando uma vez um, que era basicamente o roteiro de Evangelion, a porra do jogo. Porque é o seguinte... No Alpha e no MX tem isso. Geralmente, eles pegam alguma história que esteja se destacando, ou alguma série que fez muito sucesso, e colocam ele como história principal do jogo. Uma das principais, por exemplo. Eles pegam umas 3 ou 4 e vão introduzindo no jogo. As outras vão aparecendo conforme a zoeira for rolando. Não, mas no geral, assim, todas depois do Alpha. Os primeiros jogos, eles meio que se focavam muito com a história de Gundam, né, cara? Tinha muita coisa de Gundam. É, eles focavam mais na versão Century. Pensava andar porque Gundam era o que tinha. Era o que tava bombando lá, né, também. Era o que tinha. Aí também era o que tinha história mais segmentada que os outros, entendeu? Sempre acabou o Gundam original, tinha Zeta Gundam, depois passava pra Double Zeta e tudo mais. É, a Double Zeta demorou pra entrar. Ah, e também porque Gundam tem muito mais personagem, né? Quando você quer colocar uma história no jogo, você também tem que colocar personagens que sejam jogáveis e sejam os vilões também. Então não adianta pegar uma série lá que tem pouco personagem que não daria pra fazer como o plot do jogo. É o game! Nos mais recentes, assim, você já vê que eles conseguem pegar um pouquinho da história de cada série. Nem sempre conta do começo ao fim. Pega só um pedacinho, mas é basicamente o que aconteceu no anime ou mangá. Ou conta torto, que é o caso de Gurren Lagann. Mas aí é porque vai ter, como é um crossover, né, você vai fazer a mistureba do tipo, um vilão encontra com o outro, e aí os dois tramam alguma coisa, mas a trama realmente aconteceu no anime, só teve essa alteração. Pô, quando chegarem na hora do Gurren Lagann, eu quero perguntar pra vocês, porque tipo, eu joguei, eu não sei japonês, eu fiquei tipo, cara, como isso faz sentido dentro da história? não faz. É possível fazer. É Gurren Lagann, então fazer sentido, só não. Detalhe aqui que a gente não frisou, né? O Super Robot Wars, Super Robot Tyson, ele é uma série de RPG tático. Não sei se tem desvios grandes disso ao longo da série. Tem inovações? Não, geralmente ele segue esse estilo esse mesmo. Formato, poucos os jogos que saíram um pouquinho desse formato. É o formato de RPG tático com, digamos assim, animação específica na hora que bota pra cruzar. Quando alguém vai dar o seu golpe, né? Sim. Vai soltar fogo no mamilo, vai atirar a mão pra encaixar no outro, vai levantar o dedinho pro céu e... Apesar de que nesse começo era precário. Isso ainda não tinha. Era no começo. Isso é PlayStation, né? E, A partir do Alpha, se não me engano. Esse começo é praticamente Fire Emblem, né, cara? Ah, pode crer. É. Sim. Shining Force, né, também, né? Primeiro Shining Force. São os melhores exemplos que a gente tem pra paralelos. Comparar. É, exatamente. Os melhores paralelos. O primeiro era tão rudimentar. Fire Emblem que... extremamente rudimentar. Mesmo esse sistema de... uma montanha difícil de atravessar, mas se você tiver uma unidade voadora... você consegue atravessar de boa. Tipo, eles copiaram bastante o Fire Emblem na época, cara. Ah, mas tinha muito pouco disso também, porque... Fire Emblem é depois de... Fire Emblem é recente, pô. Ah, Fire Emblem é antigo. Primeiro é antigão. Fire Emblem 1 é antigo pra caramba. Fire Emblem saiu um dia desse aí, rapaz. Você tá comparando o quê? Primeiro Fire Emblem, primeiro... No Ocidente, né? Não, saiu um dia desse aí, cara. Não, cara. O primeiro Fire Emblem é antigaço, sério. O primeiro é de 1990. É, 90. Não. É de 90, o primeiro é de 90. Famicom. Não. Famicomzera. Tá já doido. É aquele, a espada selada, o dragão? Esse tempo qual todo? É do Marth, né? Não. É, acho que é da espada. É da espada, a espada selada. E o Super Robot Wars é de 91. 91, uhum. Né? Apesar de que no primeiro Super Robot Wars todo mundo voava praticamente. Até o Gundam, mesmo que não precisasse. Tinha funnels? Não tinha no Gundam? Acho que não. Era o RX 782 só. Tinha CC. Eu lembro de funnel. O primeiro, eu tô vendo aqui agora. O primeiro, ele tinha de Gundam. Ele tinha Mobile Suit Gundam, Zeta, Double Zeta, Chassis Counter-Attack e F-91. Já tinha Chassis Counter-Attack? Já. Porque Chassis Counter-Attack é de 89, cara. Sim, mas... Já tinha um no Gundam, cara. Eu sei que F-91 tinha no Gundam, porque tinha 2 meses que tinha saído. Já botaram ali, enjambrado, vai mesmo, não foda essa história, não tem ainda. Deixa eu falar uma coisa, o Fire Emblem, o primeiro, é exatamente um ano mais velho que olha o... Olha aí, na mesma data? Mesma data, 20 de abril, 90, 20 de abril, 91. Parabéns, Fire Emblem. Parabéns para os seus 26 aninhos. Parabéns. Já pode beber em Las Vegas também, há muito tempo. E aí, como é que foi essa evolução dessa série, assim? Porque os caras começaram no Nintendinho e no GBA e aí foram pro Super Nintendo, mas como foi saindo mais ou menos um jogo por ano a partir do terceiro... O quarto jogo, se não me engano, 94, já é um jogo de PlayStation, né? Já é um jogo que sai pra PlayStation. E então, ele saiu pra Super Nintendo e pra PlayStation. É, o F. Não foi pro Saturno, não, cara? Não. Também. O F-Final saiu pro Saturno junto. É, o F-Final saiu. Nossa, que jogo difícil, velho. Meu Deus do céu. Joguinho desgraçado, né? Nossa, o F e o F Final acho que são de longe os mais difíceis. Se você não transferir o dado, você tá fudido. Ah, porque não é complicado, né? O F, por exemplo, as unidades que são robôs que se transformam, tipo o Dankoga, você podia usar separado, só que. Putz, era fraco. Aqueles eram muito fracos se separados. É. O que é o contrário do anime, né? Porque os 4 Beast Machines destroem qualquer coisa separado. Exato. Mas o FF Final, eles representam outra evolução, que é a incepção, digamos assim, de personagens originais pra valer, mais o Psybuster. Porque o Psybuster, querendo ou não, ele foi inventado porque a licença do Dumbine não saiu. Uhum. Aí, tipo, já foi todo aquele negócio, porra, vamos ter que criar um boneco novo nessa porra. Ah, enfrenta essa galinha de macumba branca aí. Aí pega o piloto e põe nele algum defeito escroto de RPG. Tipo, ele é muito ruim de direção. Porra, é isso. Bota o nome de cantor de música japonesa ali também. Põe o nome da mãe do Vado nele. É. Não, peraí. Verdade. E nessa parte já tinha os gatos? Já. O Masaaki Endo não existia ainda nessa época, pô. Não, existia, só famoso. Não era. Só não era famoso. Então, o Masaaki. É capaz do Masaaki Endo ter copiado o Masaaki Endo do que o. É mais fácil isso do que o contrário. Ah, eu acho que é o nome verdadeiro dele, né? E todos os dois são cópias da mãe do Ado. Sim. É, são cópias do Dr. Gore, na verdade. Grande Dona Massaco. É. Dr. Gore não, porra. Renata Sorra, caralho. Também. Mas enfim, o Psybuster... Aí, essa moto que passou em alguém aí serviu de efeito sonoro, tá? Isso aí foi um motor de algum robô ligando, tá bom. Não precisa cortar da edição não, Bode, pode deixar. Foi alguém de Megazone 23. É, se passar um avião, também não foi um avião. Pode ter sido um Gundam. Foi um Valkyrie. Foi um Getter. Foi algum robô lá no Ace. Foi o Eureka 7, sei lá. O Gator. Mas surfar essa desgraça. O F e o F-Final representam a primeira vez que tem original pra valer. Original, digamos assim, de certa forma customizável, porque você pode inventar um nome pra ele, você pode pegar a aparência que tá lá, você pode pegar a personalidade, a personalidade vai mudar a voz, vai mudar os seixins que ele vai ter, os espíritos. Seriam aí as skills? É, as técnicas, as skills. É. Seriam ali habilidades que ele pode chamar pra quando dá merda. Tipo, se curar, encher... Aumentar a defesa. Aumentar a defesa, aumentar o próprio dano, ou triplicar, ou duplicar, ou triplicar, os dois. Precisão, esquiva. Precisão, esquivar de qualquer coisa por pelo menos um turno. E o que é o mais roubado, que é o Lucky, que é dobrar a experiência e a grana que você faz quando você mata alguma coisa. Isso é muito bom, cara. Ganhei muito dinheiro assim. É, você derruba carrier, né? Astronave, carrega as outras, você derruba aquela porra com tiro e fala, dinheiro! Faz e uma coisa muito legal que quando você conseguia aumentar 130, até 130 dos espíritos. Dependendo do robô, ele mudava, ele adicionava um novo modo, dependendo da história. Isso é mais recente, né? Não, nem tanto, cara. Ó, vamos matar agora, passou. Ô, velho, passando aí. Isso é um tsunami, foi um robô. Cara, muitos efeitos sonoros fantásticos. Melhor podcast esse já até agora. Esse cara que insere os primeiros originais, o Cybuster, quando entrou na primeira vez, ele entrou porque não tinha uma licença de Dumbine. O FF Final já tem um Dumbine lá e tudo e o caralho. Esses já originais tem então. E Eligai. E Eligai, né? E esses originais começam a entrar nessa versão já dando um novo sentido pra série, né? De você ter uma presença maior desses personagens originais mesmo. Na verdade, era Banpresto se precavendo ali pra um dia não precisar mais de licença, né? Caso começasse a ter algum problema. Essas versões, né, desses jogos, logo a seguinte, depois dessa, etc., já não tem muita franquia de Getter, não tem tanta franquia de Mazinger e de Gundam, ou pelo menos não tem tanto peso pra essas séries clássicas como você tinha no começo. É, a partir do Alpha, o que guia a trama são os originais mesmo. Os caras compensam com Daimos, Dankuga... Grandizer, sei lá, mas esses três pesos pesados nessas três franquias que marcam bastante a geração de Super Robots, elas já não estão mais com tanto peso aí, né? Tirando o Gundam, eu acho que as outras ainda não tem tanta participação, não tem tanta visão como tinha antes também, né? Também porque eles já adaptaram muito o material. No caso de Mazinger, eles não colocam mais tanto porque eles já usaram tantas vezes que perdeu peso mesmo. E Mazinger não tem tantos assim, né? Não é igual Gundam que, pô, deu uma porrada e... Gundam você vai pegar uma época da... Um ano da vida vai sair um Gundam bom. Tipo agora que saiu o Iron Blooded Orphans, que é muito bom, e assistam no Crunchyroll. Assistam no Crunchyroll, boa, Rucu. Mas parabéns. Tem aquilo também, que eles usam séries animadas. Porque, por exemplo, Getter continuou no mangá. Mas eles não chegaram a usar. É verdade. Até hoje o uso de série de mangá é muito... Eles chegaram a usar um mangá, sim, em algum desses primeiros Super Robot Wars. Eu só não lembro qual. Eu lembro disso. Alguma referência a mangá ou algum título que só tinha mangá? Eles usaram um plot. Eu acho que do Shin Getter. O Shin Getter apareceu no Alpha, cara. Não, o Shin Getter é invenção, na verdade. O Shin Getter foi inventado pela Banpresto. É verdade. Mas em Kaiser também, né? É. Mas em Kaiser também. Mas em Kaiser ele estreou no F. Eu lembro que o Mazin Kaiser, eles tinham o design do robô, mas eles não tinham história, então eles inventaram qualquer coisa. Não, o design do robô foi o Gonagai que fez na brodagem. Já o Shingeta é todo da Banpresto. Mas aí é uma ordem inversa da coisa, né? O boneco nasceu no jogo e depois foi para anime, né? Tem anime de Mazin Kaiser, tem até mais de um, tem o SKL, etc. Shingetter também. Shingetter tem mais de uma versão. Shingetter também, né? É uma série que tem dois, tipo, pelo menos a. Tem um Shingetter, Armageddon é muito bom, cara. Eu gosto muito dessa série. E tem excelentes músicas. É, a música é boa. Excelente música. Problema com secar e sair do ano. Rickson é magia, cara. Maconha do inferno. As batalhas valem a pena, mas cara, não, mas é pra dizer que a aparição do Black Geta não é foda, cara. É animal. É tipo um oásis no meio da parada. Cópia de Pet Labor do Griffon. Porra. Sai fora, bom, sai pra lá. Esses são detalhes aí que a gente vai começar a ver com mais peso mesmo quando entrou a série Alpha na série, né? O Super Robot Wars. A saga Alpha começa. Porque até porque acho que, se eu não me engano, a gente já tá falando aí de PlayStation, mídia, CD, então começou a mudar completamente a cara do jogo. É engraçado que eles primeiro lançaram o mais distoante de todos os Super Robot Wars, que é o Shin, que é o onde eles não são SD, é onde tem música passada pela primeira vez. Nossa, ele horroroso. É feio pra caralho, mas ele foi feito pra testar as águas. Tanto que ele é o primeiro a ter laser e laser ficou de molho mó tempão. As pessoas até consideram ele como, tipo, um pseudo prequel do Alpha, porque, tipo, tem praticamente tudo que o Alpha... É isso. Então, tipo, tem várias coisas que o Alpha ia reaproveitar da forma certa, sabe, depois. É, ele foi feito pra testar água, ele foi feito pra testar tecnologia. Não vendeu? Ótimo, porque não era pra vender mesmo. Mas eu acho meio bom você pôr um trem no mercado que não é pra vender. Mas esses caras aí já começam a jogar mais o foco pro AG, né? O anterior desse, que é o que segue a linha do Cybuster, o Masuke Shin, ele já é... uma parada meio Original Generation mesmo. Ele já é um jogo, já é voltado pra... O Lord of Elemental... Ele saiu pra DS depois, inclusive, com o nome AG, né? Sim, ele é o AG dos AG. Ele é o AG da época. Ele é o AG dos AGs. É o primeirão. E ele foi feito também... ele é o precursor. Ele é o bandeirante. Eita, nós, hein? É pra quem se perdeu aí, o AG aí é Original Generation. Original Generation. Geração original. Vamos voltar a esse assunto. São só os originais. Sem nenhuma série licenciada. Exatamente. Então, no Alpha, a gente começou a ter as coisas que realmente começaram a aumentar o público, que já era uma coisa extremamente de nicho, né? Já começou a difundir pro mundo. Exatamente. E, Japão. Então, grande Japão. Então, aqui no Alpha, a gente já começa a ter animação pros ataques, a gente já tem vozes, né? Os pilotos, verdade, eles vozes, são dublados. A gente já tem desde o 4 pra PlayStation, só foram aprimorando. Mas assim, não era toda unidade que falava também. Exatamente. Pois é. Aqui esse a gente já tá falando... Em teoria, as animações existem desde o 2, né, cara? Porque, tipo, o segundo jogo já tinha uma animação meio porca. Mas é que o Alpha foi, aquela, tipo, o Alpha foi, era tipo, tudo. Cara, isso é animado de verdade. Isso é exatamente. Animado. Aquilo era... tudo era animado no AG. Tipo, você pegar o golpe com o Kubin Saber... Você tem uma animação de 30 quase segundos do Mecha tirando o Beam Saber, falando as falas do anime, indo pra brilhando. Cima, batendo. Já ficou uma coisa E tanto quanto essas animações, normalmente, antes era tudo ficava no SD. Aí no Alpha já dá aquele close, né? E aparece o Mecha. O Mecha no tamanho normal. Já em detalhes, né? Goku, fala as séries do Alpha aí. Alpha Gaiden. Não, Alpha não. As franquias Olha, tem Gundam Wing, F91. F90 não tem, não. F91, Gundam 0080, 0083, Macross. Já começou a ter a merda de TV Evangelion, Macross Plus. Foi o primeiro que tem Evangelion, é isso, né? Não, o primeiro que tem Evangelion. Ele não só satisfeito por ter Evangelion, ele tinha The End of Evangelion. Tinha a versão do filme. Parabéns. Ele queria muito te ofender, cara. Queria muito, né, cara? Queria muito pisar na sua cara e falar, seu bosta. Come, engole. Em compensação, a gente tinha outras coisas muito bacanas. A gente tinha Combatter V, tinha Voltress 5, tinha Dankuga, Gunbuster, Inazuma Kick, meu Deus do céu. Enfim, tivemos Dankuga, Raijin, e a gente teve aí já um grupo grande de originals também no Alpha, sim, né? Sim, tinha muito original. Não tanto, tem personagem, mas não tem robô. Você tem os dois, não, você tem os dois Hakubine, o Mark 2 e o Mark 3. Não, perdão, o Mark 1 e o Mark 2. SRX também já. O SRX. Tinha os Lord of Elemental. Tinha os Lord, mas não todos, era só o Massacre, era só o Psybuster. Do lado não, do não, tinha os outros também. No Alpha 1, né? No Alpha 1, acho que só no primeiro Alpha, tinha o primeiro. No Gaiden já tinha. Os quatro Lords. Já tinha todo mundo, exatamente. Aí deixa eu ver, do lado dos supers originais, tinha o Grand Gust, que é feio e não merece ser comentado. Tinha o 100% maravilhoso e robô favorito de meu irmão Granville, que renega o nome, porque o robô dele favorito é o Ryuko Koryuo, chame lá como se você quiser. O Rei Tigre e o Rei Dragão. Um robô muito bonito, um robô agradável aos olhos. Ele tira num chacos, ele tira. Bem bolado, bem bolado. Bem bolado, bem dormido, bem dormido. Agora, o que mais que tinha? E, na verdade, no Alpha ele também tinha Giant Robô, cara. Tinha, pela última vez. E ele era foda, cara. Ele, pior que ele era apelão pra caralho no jogo. Não, o produtor do jogo sonha com o dia que ele vai poder pôr Giant Robô de novo na série, mas o problema é que é caro demais. Por quê? Porque quando você compra Giant Robo The Animation, por ter todos aqueles outros personagens de todas as outras séries lá do criador, do Mitsuhiro Koyama, tá, você paga por todas elas. Todas? Puta, que delícia. É mais fácil pegar o plot dele e colocar como central no jogo pra poder valer a pena, né? Porque aí você aproveita todo mundo, pelo menos. Sim, mas você faz uma série que termina com destruição do mundo, não é tão legal. Ou faz assim, Super Giant Robot Wars. É, pode ser. Boa, e boa. Essa animação de robô gigante é bem boa, né, cara? Não sei se vocês já viram. Sim, mas sim. É bem boa. Ela bem é dodói, mas ela é boa. É. Você não dá nada por ser uma adaptação daquela série tosca de anos 70 lá, de gente com uma antena na cabeça e um robô egípcio bizarro do Satanás, que é aquele personagem do Darkstalkers, né, no fim das contas, o... Anacaris, né? Anacaris, cara. Tia. Mas é bem maneiro, cara, o anime é bem maneiro. Ele me lembrava aquele personagem de Ratimbun, cara. Que isso? Não tô lembrando de nenhum desses. Se tiver um personagem de Ratimbun que lembra o robô gigante, parabéns, Calombo. Deve ser Esfinge, né? É Esfinge. Ah, tinha um Esfinge, é verdade. É verdade. Tá, faz sentido, então. Parece mesmo. Automaticamente parece. E o robô gigante, cara, o robô gigante é foda porque ele tem uma escada na cabeça. E o moleque, ele sobe na ele porra do robô sobe no... e segura na caralho da escada, meu irmão. Não é, não é uma posição de barra do caralho. Não, cara, tem uma escada. O Cristo Redentor também tem pra você subir lá, tem uma escada. O robô tem uma escada. Acabou. Eu acredito nessa porra. Eu compro essa ideia, mano. Renato, eu acredito que o Cristo Redentor é um robô. O Cristo Redentor com certeza é um robô. E quando ele mandar o Spine in Jesus, vai ser foda. Vai helicopterizar o Cristo, vai ser foda. Crê em Deus Pai. É, mano, crê em Deus Pai mesmo, porque o filho dele, meu amigo. Já tentou pilotar esse robô, hein? Já tentou, Didi já tentou pilotar. Caralho, mas Jesus, mas... Doutor Renato. Se o Redentor, que o Shusama Redentor fosse um robô com o Didi piloto. Caralho, que mundo maravilhoso, cara. Ah, cara, anos 80 a gente perdeu a oportunidade de fazer esse filme. Ia ser foda. Aí ele entra na Pedra da Gávea ali e ia lutar com aqueles Ewoksinhos daquele filme que tem a Angélica. Ali na... Trapalhões na Terra dos Monstros. Trapalhões na Terra dos Monstros. E o Bode vai curtir a Vera agora, acho que é um dos filmes favoritos dele. Porra, por isso que é bom tom d'água tira cola, assim, pra lembrar dessas merdas de vez em quando. Pra isso que eu sirvo, tamo aí. Pra isso que você serve. Parabéns, Dago. Porra. Muito bom ter uma utilidade da vida, nem todo mundo tem, mano. Porra, muita gente passa décadas procurando a sua própria e não encontra. Conheço vários, conheço alguns. Conheço alguns, né? Aí eu tô procurando ainda. Tá procurando ainda, né, Léo? Vai achar, calma. Vai achar. Belas artes, eu não confiaria nisso, não, cara. Ah, vai, calma, sua piranha, calma. Calma, sua piranha, calma, filho. Você, dizia você que a aritmética aí do Alpha, como é que é? Não, a série Alpha foi o primeiro a ter continuação, né? Desviando da trama original. Até o F-Final, que tem esse nome que acaba uma certa era. A história até o F-Final, ela ainda era sequencial. Sim. O Neo não era fora, não, cara? Mas o Neo não teve continuação. Ele é spin-off. É isso que a gente vai. O segundo, o terceiro e o quarto, e o quarto é dividido em F e F-Final, quando ele foi, né, portado para outras plataformas da época, a história deles fecha um arco. Que inclusive é um arco que vai ser reciclado quando a gente tocar no título do Original Generation. É praticamente aquilo, só que sem as séries licenciadas e só com originals. O Alpha já é um Super World Wars mais acessível, que se encontra ele em inglês. Sim. Então sim. O cidadão que, quero jogar essa porra dessa série de robozinho retardado aí, como é que faz? Ah, vai no Alpha. O Alpha tem inglês. O Alpha Gaiden tem inglês. O Alpha Gaiden também. Tá. A série Alpha toda, eu joguei em inglês. O Alpha Gaiden, ele tem traduzido, mas o Alpha 1 ainda não terminaram a tradução, não. Eternamente 60%, eles não avançam a tradução. Não, quando eu joguei o Alpha, ele já tinha a tradução dos menus, já dava pra jogar legal. Não. Esse é um detalhe de Super Robot Wars, que é tipo, praticamente todos os jogos tem alguma tradução de menu. Tipo, dá pra você jogar. Dá pra se virar. de fã tradução isso ou não? Completa, só, só o não, assim, dentro é, do próprio jogo tem. Entendi. Alguns menus do jogo já são em inglês, já meio que pensando nisso. Uhum. Não, mas isso é de qualquer forma. Recente, né? É um lance meio recente. É, é recente. O Alpha 3 pra cá, digamos assim. Qual é o jogo, então, assim. Qual é a série, o jogo da série SRT que eu quero? Cara, eu quero jogar essa porra em inglês todo. Aí tem esse aqui, pronto. Então vai ter que ser o OG. O Original Generation 1 e 2. O OG, o Gaiden tá totalmente traduzido também. E o Jota também, os fãs traduziram completo. Jota de GBA. Completo. Mas o, quando vocês falam do OG, o OG é uma tradução da Banpresto mesmo, né? Sim, na, sim, na verdade ele foi traduzido pela Atlas, né? Ou foi distribuído pela Atlas? Distribuído só. Pela Atlas. Distribuído só. Sim, distribuído mas, pela Atlas. Mas é uma tradução, localizado pela Banpresto. Uma tradução oficial, né? Que eu falo. É, porque tem esse problema de você estar tá lidando com licenças de Gana, etc. e caralho A4. São muitas séries, né? O escopo dessas licenças, né? O escopo dessas licenças e o quanto você vai ter que pagar mais pra licenciar isso no Ocidente, sendo que não necessariamente os direitos de distribuição no Ocidente são da própria empresa japonesa original, tipo a Sunrise. Não, tá tudo isso quando e você é... tem a série licenciada no perfeitamente. No Ocidente. Não, no quando Ocidente. Não tem, quando não tem, o problema não, é um problema. Segundo problema, que é um problema de, ah, será que vai ter interesse? Tá, é um robô genérico, finge que é um robô que eu tô lançando um jogo de videogame. Não vai ter o mesmo apelo que vai ter no Japão por ser uma coisa... transmídia, né? Mas beleza. Agora, quando você tem o problema de Gundam nos Estados Unidos, não é a Sunrise que cuida, é, sei lá, a US Manga, que foi durante algum tempo, né? Que lançou até umas camisetas aqui no Brasil, lembra? Que lançava a camisa Gundam. Lembro, Gundam. Não, Gundam. Não, tinha sido circunflexo, Daigo. Era Gundam. A parada era profissional, a tradução. Parabéns, tradutor. Certeza? Porque tem, eu não vi nas capas da Herói de trás. Não, assim, era caralho, Gundam. Meu irmão, eu tenho total certeza absoluta no mundo. Eu era louco pra dar uma camisa daquela. Uma camisa daquelas era... uma, acho que era o F-98, F-91, sei lá. Era ele meio de lado. E uma era uma, um pôster de Gundam Wing, a camisa. Eu queria muito ter aquela porra. Mas, enfim, ainda bem que eu não tive, porque eu já nem acabei porque eu era criança na época. E eu sou obeso mórbido. Mas o... mas, é, tem esse problema de licenciamento e você tem que casar essas porras todas e não consegue. A sacada do OG pra Banpresto tem esse lado também. É o lado de, isso aqui é seu produto meu e eu faço aposta do que eu quiser com essa porra. Sim, sim. De Cybuster em diante e tudo que eu tiver criado aqui, caralho, é quatro e foda-se. Apesar de que Cybuster voltou pra morder na bunda, né? Sempre, né? Porque teve um probleminha deles terem dado a criação do primeiro jogo, do Lord of Elemental, pra Winkysoft. E tirando o Psybuster e a Valcione, que são tipo o casalzinho principal. Oi? Valcione? Marrom? Oi! Você é um negão de tirar o chapéu. É. Você é um robô de tirar o Finfânio. Sim, tirando esses dois, todos os outros lords, todos os outros bonecos, todos os pilotos eram propriedade da Wingsoft. Aí por muito tempo, a Banpresto só podia usar Mazoki Shin, que é o escopo de todos esses personagens juntos, se a Wingsoft deixasse ou se a Wingsoft fizesse o jogo. É o problema, traduzindo de alguma forma, da Capcom pra usar boneco do SX, né? Os bonecos do SX. Ou o Strider, boa, bem lembrado. Né? É, não que é nem só a licença dela da Marvel pra Fox e no Sony. Oh, é, boa, melhor. É, só que essa aleja bem mais, né? O Goku é muito antenado, mano. Acabou já, Homem-Aranha é, agora é Marvel, aí vai ligar aí. É, nome, filme com nome exploto, vão ficar de boa, né? É, não tem mais X-Men GB não, acabou essa porra aí, Fox. Acabou. É, então beleza, então se eu quiser jogar um cara todo em inglês, eu vou pegar o Original Generation da vida. Muito bem. É só Banpresto. O problema é o seguinte, eu que quero jogar um jogo desse, pra eu jogar um jogo de Tactics que eu nunca joguei, eu posso pegar um Fire Emblem da vida. A grande graça que eu acho que tem pro pessoal aqui no Ocidente é você reconhecer esses personagens que já tem um lore mais extenso, lore porra, de 40 anos aí de história, no caso do Gundam, na verdade, exemplo, o jogo é um grande fanservice, mais... né? É um grande fanservice. Ele é o maior dos fanservices. Ele na verdade, ele tá pro... que nem o Marvel's Capcom. Sim, Você pode jogar qualquer jogo de luta, mas por que você joga Marvel's Capcom? Porque você quer jogar no seu time o Homem de Ferro, o Zangief e não sei quem mais. Essa é a graça, né? É o crossover. As pessoas gostam de um crossover. Eu gosto de crossover. Se tivesse um SBT versus Record versus Globo, ia ser foda. Caralho, mano. Ia ser amarrado. Eu ia jogar só pra poder matar o Celso Portioli todo dia. Que isso? Celso Portioli é top tier, hein? Se fosse Globo, eu ia poder matar o Otaviano Costa também todo dia. Pode ser, eu ia jogar de cabeção. Tinha que ter o cabeção, com certeza. Fosse TLC, eu pagava. Mas. Cabeção e Mocotó, imagina. Caralho, moleque, que dupla é essa? Cabeção e Mocotó. Caralho, que sensacional. Cabeção e Mocotó. Os jogos, esses jogos OG, eles têm essa. Esse. essa dívida, né, em relação aos outros, um termo do fanservice, que é não ter ou não ter o foco, enfim, nas franquias, essas franquias clássicas de robôs japoneses de animação. Então acho que isso realmente acaba tendo uma certa perda, né? É, você não tinha o anime pra referenciar os personagens. E até aí, que você passou a ter, né? Exatamente. E aí eles fizeram o caminho inverso. Não, então, peraí. Vamos fazer uma série, um anime, cara! É. Já tem os personagens, já tem a trama. Anime, essa merda. É, né? Inclusive, as histórias do anime são iguais da do OG1 e do OG2. São as notas principais dos jogos principais. Né? Porque não tem as escolhas que você tem durante o jogo pra mudar a história. É, mas história ele segue um padrão da história. É a rota do pouco. Como é que é a história do Original Generation? Assim, imagine um futuro. Um futuro não tão distante daqui, mas já tem robô gigante, as pessoas vão por conta própria com máquinas. Nikyu Hakyujo X. É, um 2100XX, por assim dizer. Imagina esse futuro. Agora imagina que tem ETs vigiando a Terra do aquele jeito, falando, porra, essa tecnologia desses filhos da puta já dá pra eles chegarem na gente, hein? Uh-huh. Vamos cortar a asa desse povo? Perfeito. Aí, tipo, um cientista, sempre um cientista, um visionário, um rapaz de meia idade chamado Bianzo Dark ficou sabendo que esses ETs estão chegando. Ele tem um tempo até esses caras chegarem aqui, mas ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer. Tipo, ah, ET? Ah, tomando seu curso. Tipo, porra, nós temos um robô gigante. Você não quer acreditar que ET? Você é um louco, né? Vamos queimar ele em praça pública. Vamos, pode crer, cara. O cara tem robô gigante, cara, não creio que isso aí é ter. Caralho, meu irmão. É muito mongolão mesmo. É muito caralho, vida puta. Aí o Dr. Zoldark decide pegar pesado. Tipo, porra, eu preciso fazer os governos se juntarem. O que, que eu posso fazer? Acho que eu vou pegar essa super tecnologia que eu criei aqui, vou criar um exército de robôzão e vou botar eles pra me enfrentar. Assim, quando eles me derrotarem, eles vão ter como pegar os ETs que estão chegando. Como assim me enfrentarem? Ele é um robô também? Não, ele vai pilotar, ele vai pra linha de frente. Ele vai ter o exército, né? Ele meio que declara guerra ao mundo. Ele fala, justamente, vocês não querem meu guia? Justamente tomar no seu cu. Justamente pro mundo todo se unir contra ele. Para quê? Quando os alienígenas cheguem pra descer o cacete na Terra, todos os governos estão armados, os exércitos estão ainda suando da última batalha. Não vai ser uma coisa de tipo, todo mundo pegou com a calça curta. Tipo, não vai ser um Pearl Harbor, entendeu? Uh-huh. É um não vai ser... herói o Dr. Zoldark. Acho que ele só escolheu uma rota um tanto quanto radical demais. Totalmente, né? Porque. Na verdade, ele previu como terminaria. O problema não é nesse, né? O problema é que o cara quase ganha sozinho ainda, brincadeira, né? É isso, né? É porque ele nem precisava da maior arma que ele tinha, que era um outro moleque gênio chamado Shushirakawa. Exato. Nossa, eu acho. Ah, não. É o nome da coisas, cara. Coisas. Da câncer, cara. O que eu acho mais maneiro em todo o conceito do anime de robô, da mitologia de super robô japonesa, é a parada do piloto gênio. Sim. Que nunca é gênio porra nenhuma, é só um filho da puta teimoso pra caralho, que quando entra no robô, é isso que eu quero fazer na minha vida. Ah, achei o manual aqui, vou. Me descobri agora, porra. Nem acho o manual ali. Opa, tem alguns controles, o que fazem isso? Vou começar apertando alavancas e agora entendi como esse robô funciona. Não, tem vários pilotos que tem isso, e tem outros que são realmente gênios. No caso do Shu, tipo, ele desenhou, ele fez o design do próprio robô, e é o robô mais roubado da série, que é o grandão. É agressivo. Agora tem outros pilotos. É gênio mesmo. É, aí tem outros pilotos, tipo o Ryusei, que é o líder do SRX, que ele era um cara que jogava videogame pra caralho. E o videogame que ele mais jogava era um teste pra criar piloto. Uh-huh. Aí na hora que ele foi recrutado e botaram ele no R1, ele viu os controles. Ah, eu sei fazer isso. Entendi, o cara tipo jogava o American Army da parada, né? É. Parece que o livro que eu li recentemente, o Armada, que é do mesmo autor do jogador número 1. Tá ligado? É a mesma ideia. O livro é tipo. O governo, na verdade, ele sabia que tava vindo uns alienígenas pra Terra, mas não sabia quando, então tinha que preparar. E aí já pra deixar tudo meio esquematizado, vamos criar filme de ficção científica, tipo Star Wars, pro pessoal já começar se acostumar com essa ideia. Vamos lançar esse joguinho aqui de simulador de nave. E aí no final, tipo, é bem isso aí também. No final vem os alienígenas e quem sabia jogar pulou de verdade. Bem, né? Caralho, imagina se Space Invaders foi um jogo que é pra gente aprender a lidar com futuros alienígenas, cara. Ah, não, mas aí é muito fácil, porra. Se for assim, os alienígenas vão ganhar, pô. É um conceito. Esses conceitos todos são todos chupinhados de Last Starfighter. Inclusive, falaram de jogador número 1. Assim que... É um livro que ele tem muita referência de robô gigante também. Tem, o cara é mó nerdão, o cara que escreveu essa porra. Tem, tem, tem a batalha final. Tipo, ele praticamente os textos se escrevem sozinho, de tanta referência que ele bota. Exatamente. É, na batalha final tem o Raidin, cita os Valkyries de Macross. Tem o Leopardon. Tem até o Domingo. É o Super Robot escrito praticamente. Sim. Mas qual é esse livro? Jogador número 4? Jogador número 1, pô. Jogador número 1. Jogador número 4. É, outro é Eu Sou o Número 4. É. E tinha aquela animação que era o 9, que era o 9. É, a chupinheta do Cyborg 009. Isso. Caralho, não tem algum número que ninguém usou, não? Tipo, sei lá, 7. Não, 7 homens já usaram. Macross. 8. Macross. Macross. É, 8 tem o oitavo homem, também não oitavo dá. Oitavo homem, é, oitavo homem. Acho que cara, o número de. A quantidade de números é infinita, mano. Uma hora a gente vai achar. Ah, mas é aí vai ter ser um número gigante demais. É melhor deixar a série ser só um número escrito por extenso. Ó, pensa por outro lado, a gente tem um número infinito de possibilidades de novos mechas. Ó, tem número pra todo mundo. Megazone 23. Megazone 23 é foda. Enfim, né? Voltando aqui pro Alpha Gaiden, né? Ele foi uma continuação direta do Alpha. Ele também tem alguns recursos aí que a gente já comentou, né? De que tem tradução em inglês. E praticamente no jogo a gente começa a ter o que viria a ser uma tendência mais pra frente na série, em que você tem mais elementos táticos pra usar nas batalhas. O Alpha Gaiden ele começou com aquela ideia de que as unidades próximas da sua unidade elas interfiram no seu combate. Sim. Elas podem pular na frente de um tiro pra você. Por exemplo. Por exemplo, tem o Amuro, o herói de Gundam, como ali ele já é o Amuro de Chaos Counter-Attack, tipo a última aparição do Amuro. Ele já tá bolado, né? É, ele tem um recurso muito maravilhoso chamado Aura de Capitão. Aí o que essa porra faz? Cara, esse é muito nome de chute de Capitão Tsubasa, desculpa. Também é. Ele vai usar a Aura de Capitão no chute combinado com o Ryuga e Misaki. Porra, aí aparece o Kabayashi chutando. Eu vou chutar com vocês, caras! Aí vem quatro da puta chutando, aí vem aquele zagueiro, bota o pé pra dar impulso nos gêmeos, pros gêmeos desviarem a bola no meio do caminho, e aí o Jumisugi bota a camiseta e entra no meio do jogo. Não, vamos jogar nos últimos 15 minutos. Cabeceia, mas gol. É bem uma parada jogada de Capitão Tsubasa. Que loucura. É, desde o começo, os robôs precisam de um lance chamado moral pra eles funcionarem direito. Assim. Quanto mais eles estiverem mais animados, mais doidos, assim, vontade de matar mesmo, com a moral alta, certos golpes abrem, alguns efeitos especiais, tipo o maravilhoso After Image, que é o super desvio, né? Todo ataque tem 50% de chance de te errar, e se errar vai ser bonito, porque você vai virar 1000 e o cara não vai saber em quem acertar. Isso abre e tal. Aí com a aura de capitão, enquanto eles estiverem perto do Amuro, na formação em cruz ali, que é em volta do Amuro, eles vão ganhando mais moral por turno. E se o Amuro matar alguém enquanto eles estão lá, eles ganham o dobro de moral. Entendi, é a moral do herói, né? É, aí vários heróis... Olha esse cara aqui do meu lado, cara, eu posso também. É, aí com vários heróis que tem aura de capitão, você começa a fazer aqueles esquadrão da morte, né, velho? Inclusive, eu matei o Lúcio Flávio no campo, assim. Nossa, que uma referência. Inclusive, muito uma bom. Coisa muito legal que eles foram adicionando foram os golpes em dupla, né? Sim. Com cada personagem. Se você tiver um personagem da mesma série que efetualmente em algum episódio do anime atacaram juntos, eles executam esse ataque. E, pô, tira dano pra caralho. Tira muito dano. Mas também aleja as duas unidades que usaram. Sim, sim. Que é pra ser justo. Não só isso de ataque duplo, mas também... Quando rolou o Alpha 2, teve a evolução desse esquema de suporte de unidades, porque você não colocava mais só um bicho em cada espaço. Dependendo do peso e do tamanho, você podia formar esquadrões. Este é o sistema de pelotão. Aí você tinha um máximo de pelo menos 4 unidades no mesmo espaço. Por exemplo, você pega um robô muito grande, que é o Daitar 3, que tem 173 metros a cada grau. E acho que 800, 900 toneladas. É um robô escroto de grande. É um robô que não faz sentido nenhum, desculpa. Tem essa parada do robô bípede. É uma parada muito estúpida. Que quem já leu o 20th Century Boys, bem no começo, um dos cientistas fala que quando o amigo quer construir o robô, fala, não, eu quero construir um robô igual do anime. E o cientista, caralho, larga de ser retardado, cara. Robô bípede, tem que ter esteira igual de tanque, essa merda. Sim. Pro cara não cair, tem essa habilidade. Ué, o Gantank é isso. É, pode crer. Não, eu quero bípede. Que é uma parada imbecil, né, cara? E aí, Agora os caras lá em Boston, Massachusetts, sei lá, constroem aquele robô que parece uma cabra, que é um robô quadrúpede, o caralho. Aquele robô não cai, de fato. Não, ele toma uma porrada e fica. Toma uma porrada e fica. De alguma forma os caras fizeram. Mas, meu irmão, quando alguém descobrir a forma de fazer aquilo, as esteiras vão dominar tudo. Na esteira é superior, mano. Se eu pudesse, eu ser humano, eu trocar minhas pernas por esteiras. Que é isso? Que eu tenho coxas maravilhosas, mas eu vou fazer isso. Caralho! Então põe o pé, porra! Não só isso, não. Né? O mundo tem muitas escadas. Não, mas. Das mas escadas. Não, mas isso menos, já tem. Vão ser esteiras moldáveis. Aí, o Crossbone. Por que você não usa aqueles tênis com rodinha? Que é tipo um patins. Pode crer. Que ilusinha. Já é tipo isso, no calcanhar. Você já tá com as rodinhas no pé e vai indo. Pode crer. Já pode usar. É que a gente não tem do seu tamanho. Só não isso. Tem do meu tamanho. Não tem do meu tamanho. Coisa, não? Vou mandar esse caô aí. Isso é um outro detalhe interessante referente a essa questão dos pelotões e tudo mais. Ficou muito mais evidente aquela categorização dos robôs entre Super Robot e Real Robot. Real Robot. Não só isso, mas também é importante dizer que não existe um híbrido. Ou é Super ou é Real. Pelo menos dentro do jogo. Dentro do jogo. Não existe um híbrido, cara. Não existe. É errado. O que é Super Robot e o que é Real Robot? Explica como se eu tivesse 5 anos. Do real. É um robô que desvia. É uma unidade militar. É uma unidade mais militar. Desvia muito. É produzido em massa, sabe? Isso. É produzido em massa, desvia muito. Os pilotos são mais técnicos. Assim, geralmente eles são mais frágeis também. Assim, o nível de crítica é alto, mas tomou um tiro, morreu. Ah, e são meio que são, vamos falar, totalmente mecânicos. É. Não Sim. tem magia. Pra dar um exemplo em anime, né? Esse conceito é um conceito de SRT que depois meio que virou geral, né? Sim. Mas pensando em anime, por exemplo, Pet Labor. É real. Tirando também. É nem militar, Griffon, é urbano pra caralho. Tirando talvez o Griffon, que é apelão pra caralho, e voa e faz a porra toda, tipo, mas é baixinho, né? Eles são robôs reais, assim. Dá pra pensar que daqui a alguns anos o japonês vai ter criado um Pet Labor lá pra. Caralho, construção civil com labor, essa é uma parada foda. Pet Labor é o anime mais próximo da realidade em robô, cara. Eu quero muito que aconteça. Inclusive, tá saindo agora no. Tá saindo o Gundam The Origin. Lá eles vão explicar a origem do primeiro Mobile Suit militar. Que antigamente. Uhum. Na história, os Mobile Suits foram criados pra ser construtores de estação espacial, de colônia espacial. Aí, era ferramenta, né? Exatamente. Não podia usar mais as bombas atômicas e. Quando começou a ter a rebelião de Zion, eles começaram a transformar essas unidades de modo de trabalho pra unidade de militar mesmo, pra causar guerra mesmo. Primeiro eles criaram os tancão feioso, depois falaram, não, vamos pôr duas pernas nessa bosta. E aí veio o incidente de Laplace. Eita. Universal Century. Na verdade, o incidente de Laplace foi bem antes. Foi quando houve a migração da Terra para o espaço. Pode crer. Primeiro teste de Mobile Suit militar foi 70 anos depois. Pode ver aí o primeiro episódio do Gundam Unicorn no Crunchyroll também. Sponsor. Vrau! Então, os Real Robots são exatamente robôs menorzinhos e são pilotados por humanos. E. Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. E no gente jogo, como a gente. E no jogo, as principais características, que eles têm uma evasiva grande, eles também se movimentam mais, só que por ter uma evasiva maior, eles têm uma defesa menor. Muito menor. Muito menor. A vida também é bem mais baixa. Normalmente as armas são de munição. E acabam rápido. Se não for munição, você usa energia. Mas acho que isso foi mudando com o tempo nos jogos, né? Porque eles viram que deixando apenas munições pros ataques, limitava muito, né? Dava uma desvantagem enorme. Porque sim, eles nem sempre esse ataque era tão forte. Por exemplo, os Valkyries não batem, sabe? Eles só atiram. Sim. E aí tem os Super Robots, são os tanques, são robôs gigantescos, né? Por exemplo, tipo, o Gunbuster é ignorante, né? Porque ele é uma nave. É praticamente uma nave que vira um robô. É ignorante. E Super Robot não necessariamente são mecânicos, pode ser mais ou menos orgânicos. Isso, tem o. Sim, tipo, magia. Quando tem magia. Quando conheci. Mas sei lá, Evangelion. Evangelion, os robôs são meio orgânicos. Mas Evangelion é real. Começa que ele liga na tomada, tá ligado? Sim, já começa que Evangelion é robô. Evangelion é robô. Não, mas é robô. Assim, a parte agora, a parte que a gente gosta de sacanear Evangelion, que é uma bosta. Mas o em Evangelion, a ideia é que aqueles robôs, eles têm uma infusão meio que de alma humana ali. Então, eles são real dentro dos detalhes em que a gente... pô, robô liga na tomada e tem uma porra de uma faca. A ambientação é real robot. É uma ambientação real robot, mas tem um caráter mas ali que robô não é super. É meio a viagem, tá ligado? O Eva é praticamente um cara pelado com uma pedra de metal ao redor. O Eva é um cara pelado com uma armadura, é verdade. Pode ser, é tipo um titã até com um Titan com armadura. E no caso do Eva 02, ele é a mãe do Shinji, né? Todo mundo é mãe de alguém, né? Nessa aí você parada. Pensa, o cara. O cara tá dentro da mãe, isso aqui é um conceito bizarro. O 02 não é o da menina? Não é da Ray? É, o Eva 1. É, o 01. O 01 é dele, né? O 02 é da Azuka, né? Isso. Já. Caguei. Que também é a mãe, né? Também é a mãe, exatamente. É a mãe dela. Ah, que delícia, mas, cara. Tá parecendo aquela música do Arnaldo Antunes que ele fala que já teve muito. E o da Ray só não é a mãe dela porque ela não é, né, humana, né? Tipo, ela é um clone, ela tá dentro dela. Ela é um clone da mãe da mãe do Shinji, né? Ela é a mãe. Rayception, é. Caralho, Não, gente, estamos falando de Evangelho demais, acabou. Eu ia contar um detalhe do filme de Evangelho, mas é com a Asuka que o moleque se masturba, não é com a reencarnação da mãe dele. Não é com a reencarnação. Menos pior. Normal, né? Quase normal. O moleque vê lá a garota dormindo de bobeira. Tem dignidade no filme ainda. Né? Tem um pouquinho. Só um pouquinho. Mas o Pivoto, tipo, quando eu comecei a curtir essa parada de robôs gigantes, tipo, me deram uma explicação que, tipo, a diferença entre real e robot, que pra mim é a que vale. Que é, tipo, a diferença entre real robot e super robot é que, tipo, faz sentido o equipamento dentro de uma lógica do universo. Uh-huh. É real. Se não faz, é super. Se, tipo, tem alavancas vindo de lugares desconhecidos, tipo, Getter, que, tipo, tem alavancas em todos os lugares e nada faz sentido, é super. Tipo, mas... Não, é super robótico quando começa a tocar uma musiquinha na hora da transformação. Não, Macross... Tem um detalhe muito importante, que é, tipo, qual a diferença de real e super? O cara gritou o golpe. É super, pode crer. Mas olha só. Exatamente. O fato do equipamento fazer sentido não quer dizer que seja uma parada inteligente. Os Ingress tem um trabuco, o cara tem um robô que saca uma arma... É um 44 gigante. Aí faz uma arma na mão do robô. Não! Bota uma 44 na porra da cintura do robô. Caralho, retardado. Pra dar aquele efeito maneiro na abertura da garotinha sacando a arma do robô e apontando dentro d'água. Vai ficar maneiro tirar um trabuco 44 lá do City Hunter. A diferença é que, tipo, é um trabuco gigante. Né, cara? A diferença é um trabuco gigante, cara. Tipo, se fosse um super robot, ia cair um raio do céu que veio de um portal e ia bater no peito dele e ele ia tirar uma espada gigante do nada. E o Ciro Mizu ia começar a cantar a música dele lá. A arma do Super Robot é tipo aquele Hammer of Dawn do Gears of War. Que é a porra de uma arma de satélite que junta dois feixes de energia e explode a parada. E no final ia fazer a porra do Robari. Sim. Sempre que eu lembro de um golpe. O Léo, na verdade, lembra muito. Pode falar. Não, sempre que eu lembro de um golpe de Super Robot, eu lembro do golpe do Gossaurer. Que, tipo, ele quebra o chão e começa a sair lava do chão e ele puxa uma espada e dinossauros metafóricos aparecem do lado dele pra, tipo, simbolizar o quão cretáceo é, tipo, o golpe que ele vai dar. Cara, nada disso faz nenhum sentido. É um conceito foda. Dinossauro, cacete. É um conceito foda. Tem muita alegoria. É muita alegoria. Mas essa descrição que o Léo deu, inclusive, é muito parecido com muitos golpes aí de super robots, que eles tiram uma espada do nada, ou que aparece uma luz e sai um raio não sei da onde. Isso é muito comum, né? Inclusive a explicação que me deram na época era justamente essa: se o piloto gritou e o robô ficou mais forte, é super. Não, eu já acho que é super quando começa a cantar o Ichiro Mizuki na hora que ele aparece. Ou o Isao Sasaki. Exatamente. Razoável. O lance é assim, tem tipo, tem 100 metros acima, tipo, é super. Acho que tem 100 metros a mais, não é real. Acho que bem que o Idem é considerado. Não, Idem é real robot. Não. O Idem. Cara, o Idem. Idem. Que? O Idem é super, pode parar. O Idem é tipo assim. Não tem como ser real, cara. Inclusive tem um mangá de Gundam. Senhores. Diga, esse senhores. Assunto vai ficar nesse ping-pong eternamente. Pra sempre. Eu gosto. Porque é exatamente isso que acontece com o público desse jogo. Exatamente. É exatamente isso que acontece com o público desse jogo. Se você entrar num fórum de Super Robot, é tipo dois tópicos de não consigo passar da fase tal. E 20 tópicos de essa série é aquilo. E fãs se degladiando. É fantástico. Qual que é a melhor unidade do jogo? Qual é a melhor unidade? Se vocês verem os reels, eu acho é sempre na faixa dos 20 metros, mais ou menos, se você pegar as escalas. É o máximo. Tipo, o Ganda acho que é 18 ou 20 metros. É de, se você pegar, de 18 a 20. Macross é bem mais baixo. Mas você vê. Mas você vê que assim, até uns 30 metros vai ser real. Aceitável, e acima disso vai ser super. Até porque assim, tem super que é totalmente mecânico e tal, mas o tanque é apelação total. O próprio Shin Getter, ele é mecânico, só que ele é alimentado de energias Getter, né? Isso é uma coisa interessante pra dizer. É energia Getter, ou então a força fotoatômica. Isso, ou exatamente. Meu irmão, essas merdas dessas fontes de energia absurda poderia ter salvado o mundo, foda-se. Os caras usam pra brigar, maluco. Cara. Eles usam pra destruir o mundo, veja bem. Getter é um bom exemplo. Uma outra característica também de Super é que sempre vai ter aquelas unidades que são tipo 5 robôs que se juntam e formam um robô gigante. Ou 5 veículos ou menos ou mais que se juntam e transformam. Que nem se fosse Super Sentai ou Power Rangers. Exatamente. Super Sentais começaram a fazer isso quando os desenhos vieram. Se você pensar os Zords, Megazords são Super Robots. Sim. Mas isso todos eles são, cara. É só ver eles. Não tem nenhum ali que possa ser real, não. Cara, um robô mamute, cara. Não tem como ser real. Mamute legal. Mamute é uma parada maneira. Robô mamute, ele fica falando peru. Robô peru. A espada dele em forma de peru. É isso. Que isso. Lâmina fálica. O conceito aí da união de. O conceito de Gatai, né? Isso. Que é uma parada que ficou. Quem nunca tinha ouvido falar, viu o filme do Deadpool e viu? Que ele fala do Daitar? Não, do Voltron. Ele fala de Voltron. Exatamente. Ele fala de Voltron e fala assim. Inclusive, tá saindo um remake aí. Não foi à toa que botaram aquilo no Deadpool, né? Galera, exatamente. Ninguém é burro. Mas é isso aí. Bom, falando aí de Gatai, né? Na própria série Alpha a gente começa a ter aí um original cujos robôs fazem Gatai e eles brincam com esse conceito de real e super, né? Você tem três unidades real robot, né? E elas se juntam pra formar um super robot. E além disso, a gente começa já na série Alpha, a gente esbarra numa coisa que até existia, mas ela não era relevante pro jogo até então. Que são os skill points, que quando foi traduzido pra cá virou Battle Master. O que seriam esses? São objetivos secundários dentro das fases, né? Por exemplo, derrote todos os inimigos em 3 turnos, ou então derrote o inimigo final. São pequenos desafios dentro da própria missão. São missões pequenos secundárias. Desafios dentro são missões secundárias, exatamente. Seria que nem e fazer ao longo do jogo. E mais ou menos. Seria uma comparação ok. Porém, existem alguns jogos em que certas rotas do jogo ou certas unidades do jogo só aparecem se você consegue uma quantidade X de skill points, no caso. Sim. Outra coisa interessante sobre skill points deixa o jogo bem legal. Eu só acho que ultimamente eles não têm mais explorado isso. Eu lembro que no Alpha você entrava no GameFAQs. Caralho, tu viu uma lista enorme de unidades secretas, cara. Hoje em dia eu vejo, cara, sim. Não tem tanta. É mais nos OGs que tem. Mas é porque as unidades secretas, hoje em dia, você não precisa de skill points. Skill point hoje em dia é só pra deixar o jogo no nível hard. O jogo mais difícil. Esse é o lance. As unidades secretas fazem automático. Vão por rotas, ou então você. É algum requerimento, por exemplo. Use essa unidade e quando chegar em tal missão, se essa unidade tiver mais de 50 kills, você ganha a nova forma dela, ou você ganha uma outra. Então agora é sempre tem um requerimento pra conseguir essa unidade secreta. Mas também precisa de skill points pra isso. Sim. Por exemplo, no OGS, eu acho. Qual que foi o último OG que saiu antes do Moon Dwellers? Tá vendo agora? Não, foi o de PS3, o... Sim, mas qual que ele é? É o AG2, né? O Second Original Generation. É o AG2. Pra você conseguir a forma final do Wario Chevalier e do Blank Ninja, são dois dos originais lá, você tem que ter, acho que 50 kills com cada, tudo que é skill point, chegar na batalha tal, não interagir com ninguém nos dois, aí depois de um certo, você pode pôr eles em campo e eles têm que matar todo mundo. Só imagina o quanto isso é agressivo pra você conseguir. É problema, é trabalhoso fazer. Tudo bem isso. Que é hardcore, porque o bicho que você ganha, o Forte Gigas, é um limpador de tela glorificante, assim. Ele é Jesus. Ele era o tanque do pilotado por Gigi Mocó. Uma outra coisa também no jogo é o lance de você ter o seu personagem, né? O seu personagem principal. Tem. Né, e neles também você pode escolher se você quer usar um Real Robot ou um Super Robot. É que acho que no Alva você diferenciava pelo personagem, né? Se não me engano. Sim, você podia escolher um pré-feito, ou então misturar eles pra ver do jeito que você queria. É, porque acho que no. Pelo menos, o primeiro que eu joguei foi o A, de Game Boy Advance, e eu lembro que você já podia escolher. Se você quer um piloto feminino ou masculino, né? Sim. E, então, e depois. Alamia, né? Sim. Alamia. E depois você escolhia qual unidade você quer. Se não me engano, era, acho que era três ou. Não, eram quatro tipos de unidade que você podia: dois Real e dois Super. Né? Acho que o Axel tinha acesso a três, na verdade. É, ele podia usar o. Earth Gang, Soul Gang. Soul Gang, pode ver. E tem aquele vermelho que é totalmente Real. É, o Earth Gang, o Ninja. Earth Gang. Então, qual que é o outro que usa a espada? O Visaga? Em capa. É, o Visaga. O Visaga acho que era secreto, não. Você não, você tava dependendo, ele já abria. Você já podia usar o Visaga. Ô, louco. No do PSP, você tinha que abrir ele, você não começava com ele. É porque o Visaga era roubado, né, brother? Totalmente. Não, eu acho que o Soul Gang é mais roubado ainda que o Visaga. Não, o Soul Gang é foda porque ele não tem muito ataque de distância, né? Ele tem que chegar perto. Ele é robô de atacar de perto. É, o bigodudo, o negócio dele é de bater mesmo. Só que o Soul Gang, a maioria dos golpes era, tipo, não gastava nada. É, você podia limpar a tela com ele indo, né? Você deixava ele no meio, todo mundo vinha, ele ia dando counter. Pum, morreu, pum, morreu, pum, morreu. Muito bom. E agora, atualmente, como é que tá a série aí, o andamento? Bom, como esse é o ano 25, né? Como é que chama? Como seria as bodas de prata da série? É, bodas de prata. Bodas de prata da série. Já teve vários anúncios, incluindo um deles era uma infeliz máquina de patinco, mas fazer o que se essa porra vende? Tem um novo OG chegando, tem acho que um licenciado com séries novas a caminho também. Detalhe do OG que tá vindo é que a versão asiática vai ser totalmente traduzida em inglês. É. E é uma tendência que parece que é. Gente arranjar esse jogo aqui, né, cara? Vai ser caro pra caralho. Não, e agora a Banpresta e a Bandai estão fazendo isso com vários jogos de. Principalmente de robô, de Gundam, eles também estão fazendo, eles estão traduzindo os jogos. Até o próximo. Eles vão lançar a versão asiática com a tradução em inglês. Isso é bacana. O Gundam Break 3 já vai ser assim. O Gundam Break 3 já rolou. Ainda vai rolar, porque a gente. Acho que o Maxi Boost tem isso também, o Gundam X Universus. Não, ainda não é um lançamento oficial no Ocidente, mas, cara, é a coisa mais próxima que eu acho que a gente vai chegar disso. Né, é o que dá pra fazer. Sim. É. Até então a gente tá parado na conclusão da série Z, né? Na verdade, ela já acabou, não? Já acabou. Então, ela terminou agora e o que a gente teve depois foi só repeteco. Tipo assim, de novo, novo, novo mesmo, são coisas que estão chegando. Né? A série Z, se eu não me engano, ela saiu no Vita, não é isso? Isso. Não, ela começou no PS2. Ela começou no PS2. Ela começou não, ainda não. O Z começou no PS2. Porque saiu pros dois ao mesmo tempo. O Z1 foi no PS2, o Z2 é do PSP e o Z3 já é de PS3. E lembrar que o Z2 ele é dividido em duas partes, tanto no Z2 quanto no Z3. Não, tem duas partes de divisão. É, são em inclusive, dois. Eu cometi o erro de jogar o Z2 parte 2 primeiro, que eu não sabia. Não sabe ler japonês, bem metidinho a jogar jogo japonês. É ainda isso aí. Chegou no meio da história. Tá certo. Esses próximos lançamentos agora já são Next Gen ou a coisa de Vita ainda que tá saindo? Não, ele vai Next Gen. Ele vai ser PS4 e Vita, né? E Vita, agora possivelmente. Ele vai ficar no Vita, né? Alexia, eu acho que eles ainda não vão largar no PlayStation 3 tão cedo. Eu acho que pelo menos algum ainda vai pra ele. Ah, eu acho que eles não vão lançar mais nenhum. Mais fraquinho deve ir pra ele. Porque ainda tem gente que tem, né? É, até porque mais qual teve, né, Super Robot pra PS3? Pra Play 3, né? O que pode acontecer dentro na PSN japonesa lá, eles fazerem alguns ports e deixarem disponível lá pro pessoal. Ah, os de Vita, por exemplo. Também, né? Cara, tem muitos Super Robot Wars que eles poderiam refazer, que nem eles fizeram no... O A, por exemplo. Fizeram primeiro, né? Mas tipo, o A eles já refizeram uma vez. E não, então, eu tô falando, que nem o A. Eles podiam pegar o R, podiam pegar o D, o Impact. O Impact também. O Impact não, bicho. 93 missão sem skill point, não, brother. Caralho. Esse, o Impact, eu parei no na metade, porque não deu. Não, terminei, mas puta que pariu, o que caralho, ele é muito longo, cara. Chega a ficar cansativo às vezes. SRT tem um problema de batalhas que são muito longas, né? Isso faz o jogo todo ficar muito longo, né? Isso melhorou agora com o tempo? Na verdade, porque alonga a missão, geralmente se você jogar com atrativo, que são as animações. E hoje em dia, quanto melhor a tecnologia, as animações ficam próximas dos golpes do anime. Você vai ver. Ficam longas também. Cara, você vê o último que saiu pra PS3, cara. Caralho, as animações são absolutamente perfeitas. Entendeu? Você vai ver, é totalmente a cena do anime que ele originou. Aliás, uma coisa que é muito legal. O último golpe sempre passa de um minuto e meio. Ah, sim. Assim, mas é legal que ele sempre puxa a sardinha muito mais pro AG do que pras licenciadas no que diz respeito à animação. Claro. Inclusive, eu acho. Até porque eles têm liberdade pra fazer isso, né? Inclusive, até uma coisa que eu falei pro Claudio, que eu achei o gráfico do AG do PS3 bem melhor do que o Z3 que saiu, o último. Pô, cara, aproveitando isso, cara. Mas é porque tipo, hoje o Z3 eles se aproveitaram, né? Muito do que eles fizeram pra isso. Ficaram coisa do 2. Muito. É. Sim. Pode ver, eu queria perguntar. Tem muito jogo que tem reaproveitamento de animação. É. Pergunta aí. O A de PS3 reaproveita. Cara, por que raios eles no Z ainda usam aquele rostinho no mapa, cara? Tipo, isso me deixa muito bolado. Que é mais barato. Tipo, pô, cara, mas... Cara, eu acho mais agradável até. Eu não gosto daquele 3Dzão. Pô, sério? Eu não gosto. Pô, eu acho que aquele boneco inteiro 3Dzão no mapa, eu acho bem mais interessante. Eu acho que o melhor de todos é aquele mapa do Alpha... O Alpha 2, eu acho. Que ele é meio... Ele é visto da diagonal. Mas isométrico, ele, né? É, isométrico e... E os robôs estão feitos em 2D ali. Não, mas agora 2D e meio. Eu vou dizer um problema desse negócio de isométrico. Porque assim, quando você tem 2D, você diferencia muito melhor as unidades. Principalmente às vezes quando você tem aquelas unidades que é tipo soldadinho e um dele é tipo cannon e o outro é sniper. E aí vai confundindo. E uma coisa, esse negócio de isométrico é que nem... Engraçado, no trabalho eu levei levei xadrez pra jogar. Porque o pessoal tava jogando xadrez no Facebook. Caralho. É, beleza, né? Você tá lá vendo na telinha de vista de cima, facinho. Aí quando eu levei mesmo, que aí você tem aquela... Que nem fosse uma visão isométrica, cara, muda totalmente. Porque às vezes você não consegue ver exatamente os quadradinhos. Ah, puta, eu podia ter feito esse movimento, mas não vi. Eu acho que pode causar um pouco também no jogo. Porque você tem uma maçaroca de unidade, aí você não vê que tem um espacinho lá que tá em aberto. Exemplo, no MX, foi o que eu joguei, além dos personagens taparem a visão, o próprio cenário tapa a visão. Acontece. Não, mas aí você também pode angular o cenário com o controle. Sim, mas eu ainda não acho as melhores visões. No NX o cenário tem relevo? Tem. Caramba, essa ideia é terrível, cara. Eles não aprenderam. Mas ideia é terrível. Pra Tactics isso daí é um tiro no pé, cara. É que o lance mas é pra te fuder mesmo. Sim, o lance exatamente. De ter as unidades em 3D no mapa. Ele é melhor para aquele conceito do tipo, essa unidade tá de costas pro inimigo. É, isso é bom. Ou tá de lado. E aí isso pode influenciar na hora de atacar ou defender. Mas acho que hoje em dia. Delicioso. Mas acho que hoje em dia ele já ignora, né? Porque, claro, né? Quando é 2D não vai fazer diferença se é de costas ou não. Mas, se não me engano, nesses que foram em 3D tinha bastante diferença. É, porque quando você vai atacar, se você tiver de costas pro alvo, ele vai virar. Aí isso pode até, às vezes, mudar a mira dele, pode diminuir a probabilidade de probabilidade de acerto, exatamente. Né, se ele vai poder te counterar ou não. Sim, também tem isso. Alguém quer compartilhar alguma história muito dramática que teve jogando isso? Cara, eu até tenho. Eu até foi eu tenho Paulo Luiz. Eu tenho no AG com o Gillian. Eu já até sei que história é essa. Cara, então, manda aí. Eu gosto de histórias com o Gillian. Imagina, você tem um personagem lá, o Gillian, pilotando um Gas Paint lá. Pô, é que se fosse uma unidade em massa, só que o dele é diferente, é um pouquinho melhor. Esse, pô, o personagem foi fodão. Foi ele que criou, né? É, fodão, né? Unidade foda. Pô, vou usar bastante, vou evoluir, vou gastar o dinheiro no jogo, né? Porque assim, no jogo você ganha a experiência pra subir de level e você também ganha dinheiro pra poder... No AG, upgrade nas unidades. É, você dá upgrade, tipo, aumentar mais a vida, aumentar a defesa, aumentar a evasiva, esse tipo de coisa. Aí você vai lá, tá evoluindo esse personagem, até que chega uma fatídica missão que... Peraí, como assim você vai pro lado dos vilões? Você está me traindo mesmo? Você vai roubar minha unidade? Puta que pariu. Todo o dinheiro gasto nela vai se embora. Deve ser que nem o pessoal sente quando usou a Ares no Final Fantasy VII. Só que não, cara, é igual... É a mesma coisa que o pessoal sente quando vê um chinês lá e compra o melhor jogador do teu time, cara. Essa parada. Dedicou um ano de amor ao filho da puta, fez várias músicas. Fulano matador. Aí o cara vai jogar na China. Fala, caralho, traíra. Filho da puta. Carniceiro. Mercenário. Isso parece que nem... É, se ele morresse, tudo bem. Mas não, ele trai e ainda vem te enfrentar. É, se quebrasse a perna, tudo bem. Agora não, vai jogar na China. Filho da puta, cara. E o pior de tudo que ele faz uma missão que, se me engano, o tal da Isengar ainda não tá do seu lado. Nossa. Caralho. É tipo só pra foder a missão inteira. Nossa. O pessoal aí que tá ouvindo a gente, né, e que conhece Super Robot Wars, ou se não conhece, talvez tenha visto o anime, o Zenga, são Volts, o Rictus tem um cosplay do personagem, do boneco. Ah, verdade. Com a espada. Com a fucking espada. Em escala. Em escala. A espada. A espada sofreu uma avaria, né, há alguns anos. Alguém a gente lembra. Nela. Uma bundada. O pichuleco sentou em cima da espada. Vamos dizer assim. Mas, cara, tinha espada, cara. E porra, aí foi difícil fazer, hein, cara. E foi, aquela espada era pesada pra caralho, não era? Aquela espada era pesada, é. Porra, eu lembro que foram alguns meses de trabalho, né? Foi. Eu vi aquela espada em alguns estágios diferentes de formação. E o cheiro de verniz e de tinta também, até ficar pronto. Caraca, agora. Verniz, tu fez de madeira a espada, cara? Não lembro, não. Verniz, tu não merda. Eu tô imaginando que ele trampou. Foi isopor. Caralho. E aí ela tinha uma cama. Como não ia dar tempo de fazer o. Com massa corrida, porque a gente já tava no. Faltava acho que 2 dias pro evento, né? E eu perdi muito tempo, na verdade, fazendo a parte de isopor. E até por causa das proporções da espada, né? A espada tinha. Mais de 2 metros. É uma zambatoa aquela bosta. É muito grande. E aí até eu correr atrás de comprar tá, a massa, não sei o que, esperar e lixar e pintar, eu pensei, cara, isso aqui vai dar ruim. E aí alguém chegou pra mim e falou, olha, por que você não faz com gesso hospitalar? Eu, o quê? É, tipo, já vem a malha, com o gesso você só molha, passa em cima, espera, sei lá, meia hora, tá seco já, e aí você já começa a pintar o negócio. Eu, cara, vai ter que ser isso, porque a espada é muito grande e até eu conseguir fazer bonitinho, né, com a massa, porque com a massa eu ia ter que passar com espátula e eu ia perder muito tempo, é muito detalhe. Eu pensei, cara, isso daqui acho que vai ser o jeito mais rápido de fazer isso. E o Daizenga, ele é uma unidade muito ignorante. Ele tem um kit que é... Ele é como se fosse mais ou menos o tamanho de um Ganda de 1 pra 144. Só que o dele, na verdade, é sem escala. Porque se for 1 pra 144 é gigantesco. Tanto que no chat eu mandei uma foto da espada que vem nessa escala. É tipo muito grande. Um facão, o negócio é gigantesco. É uhum. Inclusive, acho que tem um model kit do Daizengar, que é 1/144, que vem junto com a unidade que faz dupla com ele, com o Alsen Scyther. Alsen Scyther, o cavalo. Que virou um cavalo. Cara, a caixa. Eu vi a caixa. Sempre, acho que a caixa tem mais de 0.5 metro de altura. Sem brincar, cara. É muito grande. É, então, eles foram superados pelo Neo Zeong agora, né? É. Assim, porque quando eu fui pra Hong Kong eu vi o Daizengar 1 pro 144. Mas assim, sem chance de. Nem perguntei o preço, nem nada. Ele tava lá em cima na estante lá. Ficou, né? É, deve estar lá ainda. Se eu não me engano, acho que é o kit custa uns $650. Puta que me pariu. Caralho. É grana, cara. Sim, é grana, parceiro. Nossa, tem que gostar muito de robozinho, cara. Muito, muito. Você é muito retardado. Goku. Porra, Goku, tá na hora, hein, porra. Se eu vejo uma parada assim do Going Merry ou do Thousand Sunny, eu nem pergunto o preço, irmão, eu só falo crédito. Passa no Amex, né? Passa no crédito. Passa no Nubank aqui. Depois manda essa imagem aí pra galera do Baixo do Sopo. Linka lá pra galera pra eles terem uma referência. Essa porra é a faca do Rambo, cara. Mas, não, ela é maior que a faca do Rambo. Maior que a faca do Rambo, né? Cara, aqui no Brasil, isso aí seria qualificado como uma peixeira nível 2. É uma peixeira daqueles peixes lá do norte lá de. Ou isso, ou aqueles facão de bandeirante, tá ligado? Pra cortar. Facão de bandeirante, pode crer, de cortar. Cortar bambu, mato, né? Alto mesmo. Mato, pode crer. Pra fazer trilha. Cara, bizarro. O Zenga, ele. Cortar coco também. O Zenga, particularmente, ele tá no projeto. Ele é o representante do Super Robot Project. É, o projeto X-Zona. Projeto X-Puteiro. Isso, ele é sozinho, né? Não tem uma dupla, ele é dos Strikers lá. E aí ele vem lá com a sua espada de pouca ignorância. Zancantou. Vamos dizer o contrário. Qual foi a sua primeira experiência com robozinhos? Com robozinhos? Olha, o primeiro. Deixa eu já cortar ele, que eu já tô com a história na ponta da língua, né? Aí. Eu comecei a jogar com o F-Final. Tudo em japonês, eu não entendia absolutamente nada na época. Você gosta de se fuder, né? É, tipo, eu tinha terminado tipo Fire Emblem na época, já tinha terminado Tactics Ogre. Na época ainda tava em alto Final Fantasy Tactics. Aí eu preciso de um jogo realmente desafiador. Aí eu cheguei lá na locadora, perguntei, tem algum jogo parecido aqui com esse Tactics ou com esse Tactics, não sei o que. Ele falou, olha, tem um japonês que veio aqui um dia e falou que trouxe um jogo aí do Japão que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, né? Eu fiquei pensando bom, é Tactics? Talvez. Eu perguntei, né? O jogo tá tudo em japonês? Eu falei, tá em japonês? Aí eu fiquei pensando, cara. Eu acho que o único. Pensando entre mim, né? Inocente, né? Eu acho que o único jeito do jogo Tactics ficar difícil é eu não entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Que isso? E aí eu comprei a ideia, né? Aí eu comprei a ideia, troquei uma ideia com o cara da locadora, o japonês apareceu lá um dia lá, eu comecei a trocar ideia com ele, a gente. Na época a locadora tinha um videogame lá pra você colocar o jogo e jogar e tudo mais. E aí eu fui ver o cara jogando e eu pensei, parece um Tactics convencional, né? Não tô vendo nada de muito difícil aí. Aí o japonês deixou o jogo lá um mês na locadora e eu ficava indo todo dia na locadora pra jogar. Que ele tinha receio de deixar o jogo comigo, tá? A gente nem se conhecia direito. Justo, né? Cara, eu cheguei na metade do jogo, tá chorando sangue já. Eu passava o turno, aí eu ficava pensando entre mim, cara, a máquina tá roubando, cara, não é possível. Essa máquina tá roubando. E aí, óbvio, né, que eu ia me ferrar naquele jogo. Primeiro, eu não conhecia os robozinhos. Segundo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E outra, você, diferente de alguns Tactics da época, você limpava o mapa. Ah, beleza, derrotei todo mundo. Aí aparecia um boss e vinha uma tonelada de reforço. Esse caralho, eu já gastei todos os bagulho que eu tinha no esquadrão anterior. Aí você se arrastava contra os reforços, tá? E chegava mais o chefão. Chegava o chefão com uma tonelada de HP, duas porradas matava teu robozinho e você começava a ficar desesperado. Porque você começava com, sei lá, uns 10, 12 robozinhos, chegava já no boss da fase com 5. Isso é uma mania desses RPGs táticos japoneses, né? É. Você tá lá, limpa o mapa e tem uma ceninha. Não, mas você não contava que eu tenho agora os capetas do Satã? Se você não fizer uma determinada ação, vai aparecer reforço até não poder mais, até você cumprir o objetivo. Até você cumprir o objetivo. Ou acontece isso, ou o chefão recupera a vida toda. Mas o SRT é um jogo difícil. Tem jogos, pô, tipo a porra do Project Warzone, que é uma porra do jogo fácil pra caralho, ele só te enche o saco porque assim, tu acha que passou de fase? Não, passou não, cara. Tem mais 50 bonecos escrotos. Tem mais que etapas na nenhum, fase, né? E, é, então, mas só vai te encher o saco. Mas o problema do Super Robot, principalmente quando é pra ser iniciante, que vai assim, ah, eu vou usar essas unidades que eu tenho, né? Porque assim, você tem 10, ele deixa você usar as 10. Só que no decorrer do jogo você vai ganhando mais e mais. Opa! Nossa, batalha aí. Vai batalha aí. É. Começou a batalha. Começou. E não só isso, né? Os e aí no final do jogo, sei lá, você tem tipo 50 unidades, mas você só vai levar 20. O problema é que como o jogo é baseado em experiência, level, você pode acabar tendo assim, tipo, chegar numa missão com um personagem totalmente desnivelado. Você vai enfrentar inimigos level 40, sendo que suas unidades estão level 20. Às vezes o jogo até faz um nivelamento, né? Mas não é o suficiente pra você continuar... completar a missão com tranquilidade. É, e segurar a onda com todo mundo. É, e o que acontece é que, tipo, chega nas missões finais, você pode acabar travando e já era. Você não vai passar de jeito nenhum. Isso é uma coisa que acontece muito no Alpha 3. Que no Alpha 3, além desse lance de você ter essa disparidade de levels, inclusive porque o Alpha 3 acho que tem o maior elenco de todos. Não, tem um agora que é maior que ele, mas o Alpha 3 tem... Ele tem um elenco generoso. É, ele tem um elenco generoso. É, tanto que séries. É porque não, o Alpha 3 ele tem praticamente todas as séries Macross ali, né? Não, ele tem todas as séries que participaram do Alpha, ponto. Do Alpha, todas. E também porque já tem o lance de pelotão, né? Sim, então, pelotão, exatamente. Então, você pode colocar mais unidades em campo. Na última fase mesmo, você chega a ter, faz contando baixo aí, mais de 50 robozinhos pra usar na última fase. Pra enfrentar o Ichiro Mizuki com voz distorcida. É, o Keisarefis. Keisarefis com 1,5 milhão de HP. Mano do céu. E que ressuscita duas vezes. E ele ressuscita duas vezes. Mano do céu. Enfim, não bastando isso, o jogo ainda tem várias rotas. Então... Sim. Sei lá, o problema é justamente esse. Você tá jogando em japonês, aí você, nossa, esse robô aqui é muito esse bom. É você problema. Vai lá, começa a investir nele, aí você vai pra uma rota que você não usa aquele robô. É, isso aconteceu muito comigo, cara. Eu bombava, principalmente na época que eu conhecia mais, eu pegava os Gundams e bombava eles pra caralho. Quando eu chegava, eu bombava eles pra caralho. Chegava uma missão, tem uma partezinha que você vai ter que. Tem um menuzinho aqui pra você escolher. Eu não sabia porra nenhuma, tá escolher qualquer poder. Coisa, cadê as unidades que eu tava usando? Eu só fui entender como que isso funcionava pra valer, ou melhor, eu só fui entender como jogar Super Robot Wars de verdade quando eu joguei o OG 1 e 2 totalmente em inglês. É, você viu que tinha a opção das rotas ali. Exato, aí ficou tudo claro. Tanto não, e não, não só isso, porque você também sabe pra que servem todas as skills. Porque assim, às vezes você... Ah, eu sei que essa skill, ela você dá... Você ia por dedução, né? Você ia por dedução e por decorar, exatamente. É, mas tem aquelas skills que é muito, muito peculiar, que você não saca logo de... Tipo Iron Wall, ou então... preencher toda a SP da outra unidade. Algumas coisas você conseguia assimilar, às vezes aparecia ali um 100%, você imaginava. Exato. Que era 100% de accuracy. Não, uma mas, coisa que você entendia também era o Hot Blood, que você sabia, vou usar Hot Blood, ele já deixava lá, 2,5, 2%. Que facilita também é que quando você usa essa skill, ele faz uma animaçãozinha. Então, por exemplo, você tem um de 100% de evasiva, ele dá aquele. Como se fosse um flashzinho. Que é, não um locão, é, tipo, não. É, não, ele dá tipo aquele flashzinho com um flashzinho pro lado. Type. É, tipo, E aí o tipo, o Iron Wall, ele cria uma pirâmide. Então você meio que acaba assimilando. Você, essa skill aqui vai fazer tal animação. Então, opa, eu já sei que eu usei a certa, né? Nessa época que, tipo, não tinha OG, ou então, se você não sabia o japonês. Você tinha que decorar a animação, você fazia assimilação pela própria animação. Eu decorava tanto pela animação e também pelo quanto ele gastava também. O custo em SP, né? Tinha boneco que gastava menos, te fudia, né? Exatamente. Aí você tinha duas opções, ou você decorava o ideograma, ou você decorava a descrição, ou você decorava a animação depois que você usasse. Eu tentava decorar a animação. Então, o problema é que a animação. O problema é que a animação ela vem depois que você usou. É. Não, eu decorava também, dava pra ver que cada descrição tinha um aspecto diferente que dava pra reconhecer. Principalmente o 100%. Então, aí quando você usava 100%, geralmente era o que travava a mira em 100%. E uma coisa que assim, você tem que fazer os upgrades, senão você não consegue avançar, e isso é uma coisa que travava pra quando você não sabe nada em japonês e tem que ficar adivinhando, porque o jogo, ele é de um certo modo simples, mas ele também tem toda a sua complexidade, porque como você ganha experiência, sobe de level, e aí você também ganha dinheiro pra customizar os seus mechas. Então o mecha, você podia equipar itens, que os itens davam certas habilidades, por exemplo, ele vai dar mais energia, mais HP, ou ele vai poder... E as barrinhas aumentando, né? Ou vai poder voar, porque quando a humanidade não podia. Aí com o dinheiro você podia fazer os upgrades de status do mecha, né? Aumentar a vida, a energia, inclusive, evasiva. Mas você também podia fazer... O upgrade no piloto, porque os mais recentes agora você compra mais ou menos essa habilidade. Por exemplo, no AG você aumenta, ele já tem todos os status do piloto, e aí você aumenta, né? Que quando você ganha, você sobe de level, você ganhou 10 pontos. E aí com esses 10 pontos você vai aumentar tais status. Por exemplo, isso que, de onde? Por exemplo, de melee, de range, de... É, exato, esse tipo eu de Eu acho que o que eu tinha mais dificuldade realmente era... Eu até entendia bem o upgrade do robô, era fácil de entender. Agora, o que complicava mesmo na época, quando eu comecei a jogar, era o upgrade do piloto, porque você não entendia nada, cara. Uma coisa detalhezinho, né? Uma coisa que eu fazia era pegar uma tradução, alguém traduzir o menu. Essa é a ordem que vai estar. Aí eu decorava tipo, ou pela ordem, ou pelos kanjis que estavam. Esses aqui que é mais ou menos, esse aqui é da evasiva. Eu já sabia como dar os upgrades. Então isso é uma coisa que influencia muito no jogo. O Super Robot Wars, ele é um jogo longo. Não tem como negar que, tipo, todos eles são jogos. Você não consegue dar upgrade em todo mundo. Você tem que escolher aqueles que você ou usa mais, 50, ou os que vão ter mais participação na história, né? 60 missões. Isso tipo, você podendo escolher rotas, né? Então, se você quiser jogar todas as missões do jogo, você vai ter que jogar pelo menos duas ou três vezes. E assim, tipo, essa rota vai se dividir em 10. Mais duas, né? Aí essa rota tem 10, essa rota tem 10, mas você vai escolher. E aí tem o lance de cada rota vai pegar uma parte história, do elenco, né? A história de algumas séries. Isso que é uma coisa que é o fator replay do jogo. Atrai, né? Você vê atrai. Você vê que porque você no mesmo jogo, você tem duas, três histórias principais ali, eles escolhem uma série pra focar, por exemplo. Tipo, então, no próprio Z, eles focaram, no primeiro eles focavam muito em Zeta Gundam dos filmes. Eles focaram muito na história do Zeta Gundam, entendeu? Outra coisa que incentivava bastante esse replay era que você tenha o recurso do New Game Mais, né? O New Game Plus. Sim. Então, você terminou o jogo por uma rota, você dá, né, load no save de endgame, você começa com mais dinheiro, ou com, dependendo do jogo, você, às vezes você começa com alguma unidade que você liberou na rota anterior. Então são coisas que te incentivam a experimentar o jogo. Sim, mais uma vez. Mais uma vez, né? É um negócio que tá bem presente na série. Eu e, particularmente. Até mais recente eles colocavam pra você escolher uma unidade favorita pra ele receber mais bônus, né? Sim. Ah, mas eles pararam. No Z já, Eu lembro que no MX, caraca, vocês, logo de cara você já escolhia sua unidade que você queria dar upgrade. Então, quando eu comecei a jogar, eu botei logo tudo no... Já escolhi o God Gundam, né? Tanto é que ele foi o meu tanque no jogo inteiro. Uma coisa também que ficou muito comum, assim, se você tem as unidades originais e sempre no momento do jogo eles vão ganhar uma evolução. É. E aí ficam mega, mega apelões, tipo, que nem no... Acho que não sei se foi no... Acho que no J e no K, que as unidades principais são, tipo, mega pelonas. Se quiser só usar ela nas missões, você conseguir. Eu particularmente aconselho a quem for começar a jogar, ou sim quer se aventurar nessa franquia, mais uma franquia de nicho aqui que a gente vem abordando, né? Isso aí é nicho, bem nicho mesmo. Totalmente. Essa maravilhosa onda de robôs destruidores de tudo. Essa pilha errada. a melhor... Errado não, que é do caralho, né? Nossa, a melhor pilha é de todas. É melhor jogar Dota, uma merda. Então, eu acho que a melhor porta de entrada de longe ainda é o Original Generation 1 e 2, em inglês. Assistir o anime, de repente, também anima um pouco. Acho que é mais fácil ver o anime primeiro e depois jogar. E depois você jogar. Já, você vai ter mais familiaridade. Porque a pessoa também pode se interessar pela história ou não. Ah, vou jogar esse jogo... Aí você vai jogar o jogo do anime. É basicamente isso. Você vai jogar o jogo do anime. E isso é uma coisa que também ajuda um pouco nas outras séries, né? Porque elas abordam muitos elementos do enredo das séries licenciadas, né? Infelizmente, então, você não vai poder... Ah, se você quiser... Beleza, você pode até começar por uma série que tenha as séries mais famosas. Mas aí, pô... Vai ter muita série ali que você nunca vai ver, nunca vai ter oportunidade de ver. Mas é difícil você conseguir achar uma série dessas hoje em dia. É, mas assim, é legal também você pega algum Super Robot Wars que não seja dos originais, mas que você acha, tipo, o patch pra deixar em inglês. Nem que seja só os menus e ataques. Por exemplo, tô terminando já o Z2, né, o capítulo 2. Certo. E o Z2, tanto o capítulo 1 e o 2, eu consegui achar já patch em inglês. Porque assim, só a história mesmo não tem, mas se você entrar no GameFAQs da vida, o pessoal já colocou toda a tradução lá. É porque legal de você acompanhar a história é porque é bem fanservice mesmo, né? Porque, por exemplo, no próprio jogo, você tem umas piadinhas internas. Tipo, eu sei que o ator, o dublador que dá vida ao Amuro, ele é casado ou tem um relacionamento com a dubladora lá da Misato. Aí tinha umas piadinhas. Já teve. Então, dentro do jogo tem umas piadinhas entre o Misato e o Amuro, por exemplo. Ele não é dublador do Seiya? É, o... Toru, foda-se. Kuria Toru, entendeu? Aí tem essas piadinhas internas e tudo mais. Tem umas referenciazinhas em relação... Existem algumas liberdades que eles tomam com os personagens, mas existem algumas que, se você não tá jogando com uma tradução que engloba a história, você passa batido. Por exemplo, no próprio Z... Não, não lembro se foi no Z. Eu não tenho certeza se foi no Z. Mas eu me lembro de ter visto um lance que era assim. Você tem o Shinji... É, vamos voltar a falar do assunto que ninguém gosta. Evangelho. Ai, meu Deus. Você tem o Shinji. Muita gente tem, né, a sua opinião sobre ele como pessoa, como piloto, etc. E dentro do universo do Super Robot Wars, o Shinji que você vê lá é completo... Até caiu. De tão diferente que o Shinji é nos jogos. Até tá bom. Merece até um parabéns. O desgosto foi tanto. Isso é o sinal, hein? Sabe que sinal é esse? Esse é o sinal de falar que chegamos ao final desse episódio de... Super Robot Wars aqui no Baixo Frente Soco. O Rico se mandou até uma interrogação ali. Ele não entendeu o que aconteceu. Ei, o que aconteceu? O que houve? O que passou? Ué. Não compreendo. Não, mas que... Desse episódio, inclusive esse episódio é multicultural do BFS, tá cheio de estrangeiro aqui. Sim. Voltamos à programação normal? Voltamos à programação normal. Ricos, oi. Pra concluir o programa, fala aí que o Shinji é completamente diferente, eu ia falar aí. Completamente diferente. Só finalizar aqui o negócio, porque é um negócio interessante. Porque numa dos jogos novos, você tem, por exemplo, um personagem do Shingetter, se não me engano, o Ryoma, e ele é um cara fodão, né? Sim. Ele é um cara assim que muita gente se espelha nele. Sujo! E isso acontece no jogo com o Shinji. E acontece um negócio que é muito legal. Se você tem os dois participando do jogo, e você faz os dois terem participação ativa no jogo, né? Tipo, matar várias unidades, dar ataque em conjunto, dar suporte um pro outro. Rola uns textos extras dentro dos side missions, onde o Ryoma e o Shinji, eles começam a trocar experiências, né? Ah, né, no meu universo acontece isso. Ah, no meu universo aconteceu assim. Ah, numa situação assim, eu agi dessa forma, porque é assim que um homem tem que agir. E o Ryoma, ele meio que dá uma aula de como ser um macho alfa de anime da década de 80, né? Pode crer. E... tem uma rota que abre disso, que são duas fases. Se você não faz tudo isso, o jogo segue normal. Mas se você faz tudo isso daí, rola uma side mission que os inimigos sequestram o Ryoma e o Shinji agita todo mundo pra ir salvar ele. Olha só, olha só. Quem diria? Ryoma, olha, ó, Ryoma tá faz o Shinji gravar. Quando você anda com boas companhias, é isso que você consegue na vida. Isso. Você. Exato. Só nego da pilha errada no evangelho não dá, né? Caralho. É nego que bota a mão na frente da boca pra não falar, pra não gastar animação. Então. E aí a gente tem a. Né, muita gente brinca na internet e fala que é a redenção do personagem, né? Que você vê que ele muda de atitude, né? Ele amadurece. Nesse sentido. Não, isso é, Super Robot Wars é conhecido por consertar roteiros. Só tava sendo mal dirigido. É, de certa maneira isso. Assim, Super Robot Wars conserta muito roteiro. Porque conserta muita coisa. O criador da série, o produtor atual da série Iterada, ele assiste todas antes de colocar na série. De colocar na série. Tem que assistir, né? Ele olha e fala, porra, que porra, é o mínimo que eu esperava desse filho da puta, né? E aí você tem... já é fã. Ele é você... E aí, graças a isso daí, você... Aliás, graças a essas liberdades que eles têm dentro do jogo, você tem esse caso do Shinji, você tem uma coisa mais, né, aí vai rolar um spoiler meio forte, né? Você tem o caso do Kamina que não morre. É, você pode deixar o Kamina vivo. Mas isso te fode se você fizer isso. Não importa. Não importa. Se você deixar o Kamina vivo, o jogo vai ficar muito mais... Você tem esses fanservice. No próprio jogo você tem, tipo, o Hashefo e o Raiden tem uma ligação, uma conexão entre um e esse outro. É o esquema de séries irmãs também. Entendeu? O Jota, ele tem uma parada bem legal, que tipo, o Leisner, ele tinha uma versão tipo Mark II, que nunca foi pra série, porque a série... É, e tipo, tem uma opção durante o jogo que você pode escolher entre ganhar uma versão do Leisner que é um pouquinho melhorada e essa versão Mark II que é toda diferente, que se transforma em nave e o caramba. Tipo, isso é muito maneiro, cara. Eles pegaram um concept e inseriram no jogo. Isso de versões também é interessante, né? Acho que foi no F, né, que teve o Gundawing do Katoki. Né? Isso. Com o design do Katoki, que tipo, nunca teve uma série, alguma coisa. O Katoki simplesmente pegou o Wing e teve uma repaginada nele. Os principais do Wing deram repaginada, aí saiu o Model Kit, saiu bonequinhos e tal, mas foi legal que eles usaram no Super Hall. Só dá um insight pra quem não sabe quem que é o... Hajime Katoki? Hajime Katoki. É o cara do robô, brother. É o nego do robô. O supremo fazedor de robô. Se não me engano, o Hajime Katoki, ele foi... O último design que ele fez foi naquele anime Bubuki Buranki, que passou agora... Acabou de terminar. Também tem no Crunchyroll? Por acaso tem. Olha aí. Nossa, mas que coincidência. Uma das características do Katoki é fazer pernas muito grandes. Sim. Eu gosto de robô pernudo. Sim. Ele é um fetiche, assim, que nem o do Ryosei, ou é só uma... Não sei, é que nem o Obari gosta de transformar todo mundo em tanque. E o Konagai de colocar peito no robô. Peitos em unidade. Peito míssel, velho. Peitos mísseis, cara. Peitos mísseis, cara. É tão míssel, brother. Eu acho que essa é a hora que eu coloco o meu comentário virado pra baixo e encerro minha jogada. Pois é, e chegamos ao final aqui desse programa. Já estouramos o nosso tempo. Quem o editor se fudeu. Enviem seus e-mails se você já teve alguma experiência japonesa ou não japonesa, alguma experiência ocidental ou não, com o Super Robot Tyson/Wars para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Também temos um youtube.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco. E o Léo Sanches vai postar agora o GIF que ele fez de Super Robot Wars Regular Show aqui no Melhor chat. Trabalho da minha vida. Cara, muito bonito. Aquilo é tão fantástico que quando você falou que foi você que fez, eu achei que você tava zoando. Eu falei, não, um cara que eu conheço, um cara que jogou pizza do meu lado, não fez esse GIF de Regular Show com Super Robot Wars. Que coisa mais absurda. Não, isso aqui é uma parada que... Foi anos fazendo, anos na feitura, na treta. É o trabalho da vida dele. E outra coisa, tem uma versão 2 desse GIF aí pra sair. Opa. Cadê o GIF, mano? Manda aí pra mim, mano. E te digo mais, hein? Podia fazer uma capa em pixel art aqui desse podcast. Mas, se você quiser ouvir mais Baixo Frente Soco, confira lá nosso site, que é sitebaixofrentesoco.com. É site? É isso aí. É site? É site? Cachorro? Cachorro. Sapinhou! Continua aí o projeto que nós iniciamos semana passada, que nenhum deles sabe, porque eu acabei de gravar. Isso. Que é o projeto Cabeção no Baixo Frente Soco. A gente vai correr atrás aí de Serginho Rondjakov pra colocar... Muito bom. Aqui nesse podcast. E um aviso que eu esqueci de fazer no outro que eu gravei mais cedo agora, então vai ficar uma semana atrasado, é: em agosto, pro pessoal que gosta de lutinhas, vai haver um evento Capcom Pro Tour, um evento que vai contar pontos para o Capcom Pro Tour de Street Fighter V, aqui no Rio de Janeiro. No caso, o meu, o aqui é só pra mim, pro Léo e pro Goku. E mais aqui pro Goku do que todo mundo, que vai ser em Niterói. Que é? Opa, que evento, delícia, né? O Fight in Rio, na sua segunda edição, vai acontecer em agosto. Não tem ainda uma data especificada, mas será no mês de agosto, o mês olímpico aqui do Rio de Janeiro, lá no município de Niterói. Portanto, pra mim e pro Léo do outro lado da Bahia, pro Goku do lado dele, lá da Bahia. Chora, no centro Robertinho. De Niterói, chora. No centro de Niterói, na Red Zero. Então o Fight in Rio vai ter um campeonato Street Fighter V. De outros jogos de luta, Mortal Kombat XL, o Guilty Gear Xrd, suponho que até lá já vai ser o Revelation. E é Revelation? Revelator. Não é a revelação. E outros jogos de luta, provavelmente, no Fighting Rio. E em especial, o Street Fighter V vai contar pontos pra Capcom Pro Tour. Então, provavelmente, alguns astros e estrelas da comunidade de jogos de luta internacional estarão presentes aqui para esse evento. Vai ser no fim de semana. A gente tá ajudando aí o pessoal da organização a divulgar e vamos passar lá, assim. Eu quero que o Justin Wong venha, eu quero tirar uma outra foto com ele e comparar a foto, eu magrinho com o Justin Wong e eu mais gordo que o Justin Wong com o Justin Wong. Eu sei que você quer desafiar ele. Eu também quero, mas eu podia, já sei, né? Que vou perder. Já teve o Kyo, né? Ganhei um round do Kyo. Ganhei um round do Kyo, mas vamos se fuder. Fala aí. É, tipo, e a entrada, cara, mano? Tem valor aí? Aí eu não sei. É agosto ainda, cara. Vamos tentar. Em agosto, mais informações em breve. Mais informações em breve aqui no baixofrentesoco.com. Fala aí. Se a entrada for barata, rola até uma. Reunir a galera e fazer um BFS. Ah, rola. Faz um time aí, faz um time aí. Esse, porra, olha aí. O Gio Rod, eu já falei que ia ter que vir aqui pro Rio. Dá um jeito aí de a gente dá um jeito aí de hospedar ele em algum canto aqui e ele vai ter que ser competir aqui, vai competir. Vou colocar ele lá com o Patos, BFS e Joe Hot. Eu vou lá também apanhar, aí vale tudo. Junction, Patos, BFS, nessa hora vale tudo. Então fica aí o aviso do Fighting Rio, depois aí, ao longo das próximas semanas, eu vejo se eu trago o pessoal da organização aqui pra falar um pouco mais sobre o evento. E pam, pam, pam, pam, pam. É, alguém aí, alguma coisa pra, alguma mensagem pra avisar? Alguém aí tem... Eu só tenho um comentário que eu estou muito emocionado com esse programa, né? Nunca achei que ia sair, achei que sempre seria saiu. Uma promessa vazia. Estou... Até parece, não. Filho da puta, até parece. Eu estou fazendo com os olhos. Não é isso aí mesmo, foi cagada. Cagada que foi. Cagada que esse ano eu parei e falei, cara, deixa eu ver que jogos faz aniversário com o ano redondo esse ano. E tinha lá a SRT. Cagada essa porra. Total. Cagada. Escolheu a rota certa sem querer em japonês. Essa porra não é sem nunca, tá ligado? É, mas vou só comemora quando o episódio sair no ar mesmo. Vai que não gravou. Caralho, se virar o episódio de figurinha, eu vou ficar muito curto. Caralho, ia ser um conceito, né? Ia ser. Mas não, esse não, não posso perder, não. Sai no extra do Blu-ray depois. É, sai nos extras. Ah, não, gravou, ó. Ah, feliz e infelizmente. As duas alternativas tinham lá um valor sentimental maneiro, o gravar e o não gravar. Mas gravou. E na semana que vem voltaremos com outro tema temático de extrema também importância pro público nacional. Se tudo der certo, vai ser um tema aí que vai falar de uma deusa, uma loba, uma guerreira japonesa. Se tudo der errado, não sei o que vai acontecer. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Uma feiticeira, ela é demais. É, demais. É, quando ela passa o pincel no controle do PlayStation e late, porra, meu Deus, rapaz, ela é demais. Você tá dando dica demais, brother. Ah, foda-se, caguei pra essa porra. Foda-se, dá tudo certo, vai ser isso. Se não der, até a próxima semana que vem. E voltem aí, fiquem no baixofrentesoco.com. Obrigado, Goku. Obrigado, Rictus. Obrigado, Léo Chanches. Obrigado, Cláudio. É, voltem sempre, cada vez mais. Fez o debut dele hoje, né? Metas de Patreon, cada vez mais vai ser começar a comprar microfone pra essas galeras aí. Sim. É, sobretudo pro Léo, que... Primeiro o Léo que pega a banheira, né? Depois qualidade de vinil ali, tá bom pra caralho. O idozinho de vinil. É uma arte a parada. E cadê o GIF, cara? Eu quero aí, porra, cadê o nosso GIF aí do Regular Show? Até semana que vem.